Então, já estamos gravando. Então, boa tarde a todos. Retomando o tema da aula passada, eu vou ler de novo aquele texto do Louis Lavelle, mas não só aquele parágrafo, eu vou prosseguir um pouco mais para introduzir o que vai ser o tema da aula de hoje. Então, diz ele: há na vida momentos privilegiados em que parece que o universo se ilumina, que a nossa vida nos revela sua significação, que queremos o destino mesmo que nos coube, como se nós mesmos o tivéssemos escolhido. Depois o universo volta a fechar-se. Tornamo-nos novamente solitários e miseráveis. Já não caminhamos, senão tateando, sobre num caminho obscuro onde tudo se torna obstáculo aos nossos passos. A sabedoria consiste em salvaguardar a lembrança desses momentos fugidios, em saber fazê-los reviver, em fazer deles a trama da nossa existência cotidiana e, por assim dizer, a morada habitual do nosso espírito. Daí continua Lavelle: não há homem que não tenha conhecido tais momentos, mas ele os esquece depressa como um sonho frágil, pois ele se deixa captar quase imediatamente por preocupações materiais ou egoístas que ele não consegue atravessar ou ultrapassar, porque ele pensa reencontrar nelas o solo duro e resistente da realidade. Mas o próprio de uma grande, o que é aquilo que é próprio de uma grande filosofia é reter e reunir esses momentos privilegiados, mostrar como são janelas abertas para um mundo de luz cujo horizonte é infinito, do qual todas as partes são solidárias e que está sempre oferecido ao nosso pensamento, e que, sem jamais dissipar as sombras da caverna, nos ensina a reconhecer em cada uma delas o corpo luminoso do qual ela é a sombra. Então nós temos aqui, evidentemente, um jogo permanente, uma dialética permanente entre, vamos dizer, a unidade da nossa autoconsciência, em que nós recolhemos todos os dados da nossa vida e que acreditamos percebê-los todos como um sistema coerente, fundamentado, tá certo? Ordenado e cheio de sentido. Tão cheio de sentido que nós o aceitamos, diz ele, como se nós mesmos tivéssemos escolhido esse destino. Quer dizer que não há hiato, não há separação nesses momentos entre o que é, vamos dizer, a realidade e a idealidade, entre o que é, vamos dizer, o fato bruto, o fato empírico e o que seria a escolha racional feita por nós mesmos, a escolha livre feita por nós mesmos, tá certo? Depois esses dois elementos se separam novamente, quer dizer, a nossa consciência, a nossa unidade interior vai para um lado e o mundo dos fatos, o mundo empírico vai para o outro, formando agora então uma oposição. E esta oposição, ela se agrava porque no momento em que as preocupações, por assim dizer, externas, né, ou alheias, antagônicas à consciência, se impõe a ela como se elas fossem a realidade. Quer dizer, a situação momentânea se impõe a você e o oprime, e você a presta atenção nela, se ele concede atenção e você a respeita, porque você acredita que ela é a realidade, ao passo que o seu mundo interior é apenas sonho, pensamento, etc, etc. É claro que isso é uma gravíssima ilusão de ótica, tá certo? Porque não há situação externa, por mais opressiva que seja, ou por mais atraente que seja, que não passe. Tá certo? Todas elas são transitórias, elas estão continuamente vindo e voltando, entrando e saindo, e estão continuamente se desfazendo. Quer dizer que se a realidade consistisse efetivamente, como diz ele, o solo duro da realidade consistisse dessas situações, então ele não teria, na verdade, solidez nem consistência nenhuma, ele seria um permanente fluxo de aparências, como de fato é. Ao passo que a outra experiência, que é a experiência da unidade da consciência, nos remete já a uma outra esfera de realidade que é mais estável e permanente. Tá certo? De modo que todas as situações que foram vividas aqui lhe pareceram ter uma certa importância no momento em que elas se apresentavam, todas elas são apenas impressões. Essas impressões, elas são mais fugidias até do que estes momentos a que se refere o Lavelle. Né? E se nós lhes damos tanta importância, é em grande parte porque eles são a negação de tudo aquilo que nós queremos ser. Tá certo? Então nós prestamos atenção a essas coisas, nós respeitamos essas situações, nós lhes damos importância por efeito do medo. Quer dizer, o seu eu mais interior, ele teme a situação exterior, ele teme, quer dizer, as pressões que são antagônicas, então ele, por assim dizer, cai de joelhos diante do inimigo. Tá certo? Nós somos levados a isso, de fato, por uma covardia, mas em seguida tentamos justificar, tentamos legitimar retroativamente a nossa covardia, dizendo que abandonamos então o mundo dos sonhos, tudo aquilo que nos é mais próprio, mais íntimo, mais verdadeiro, tudo aquilo que é mais nós mesmos, é então condenado como se fosse uma ilusão, e as situações passageiras e ilusórias são, vamos dizer, entronizadas como se fossem a verdadeira realidade. Tá certo? Então é o momento em que você traiu você mesmo. Traiu, você traiu a sua, aquilo que existe de mais elevado e mais sério em você mesmo, e automaticamente você entra numa nova posição existencial na qual a compreensão da sua existência, a compreensão da própria realidade exterior se torna impossível. Quer dizer, quanto mais você respeita, quanto mais você cultua essas situações exteriores, sejam elas de ordem opressiva ou de ordem mais atraente e sedutora, mais burro você está ficando, e mais você está se afastando do centro da sua consciência. Quando eu defini a filosofia, já anos atrás, como unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, então está subentendido nesta definição que o exercício da filosofia depende menos da aquisição de uma cultura filosófica, tá certo? Do que da aquisição de uma espécie de força, de uma espécie de poder que o indivíduo tem de perseverar em si mesmo, de perseverar nesse momento a que se refere o Louis Lavelle, e de encarar tudo com a máxima seriedade, tá certo? Em face daquilo que é mais permanente e, em última instância, decisivo. De algum modo, é como você olhar tudo sob a categoria da única certeza que existe, que é a certeza da morte. Quer dizer, você sabe que você vai morrer um dia, você sabe que no instante em que você morrer, a sua vida não poderá sofrer mais transformações, sabe que você terá alcançado a sua forma completa e definitiva, simbolizada, como eu já lhes disse, no caixão de defunto, caixão sextavado, que imita, simboliza os 6 dias da criação e, portanto, o fim do ciclo de transformações. Né? Então você olhará a vida sob o aspecto dessa forma final que você terá adquirido no instante da morte. Então, evidentemente, tudo o que é transitório será olhado à luz do que é definitivo. Sem isto, toda a pretensão de conhecimento, de moralidade, de conduta certa, etc., etc., é tudo ilusão, é tudo imitação, é tudo frescura. É certo? É tudo uma futilidade imensa. Então, a capacidade de perseverar nesta atitude descrita aqui pelo Louis Lavelle é que é a coisa, vamos dizer, a atitude central no aprendizado da filosofia. E ela é, na verdade, é um exercício psicológico, um exercício espiritual, e não um aprendizado por leitura. Não se trata de um estudo, mas de uma prática espiritual. E é precisamente isto o que, quando falta, torna as filosofias, vamos dizer, exercícios de futilidade, que podem até servir para outras finalidades de ordem mais externa, sociológica, política, etc., etc., mas que escapam formidavelmente de tudo aquilo que define e dá valor à filosofia. Tá certo? Então, eu desejaria que os alunos desse curso, desde o início, entendessem isto. É claro que a preparação para o exercício filosófico exige uma quantidade de estudos enorme. Mas o principal não é da ordem dos estudos, o principal é da ordem, vamos dizer, da atitude psicológica, espiritual e moral que você vai ter perante tudo isso. E essa atitude só pode ser definida, vamos dizer, como da mais alta seriedade. A mais alta seriedade que é acessível ao ser humano é encarar os fatos e situações à luz daquilo que é definitivo, daquilo que é irrevogável, daquilo que não tem mais conserto e não tem mais volta, que é a morte. Não tanto o fenômeno da morte em si mesmo, mas como o fato de que não a morte encarada apenas como processo biológico, mas a morte encarada como final das transformações, final do jogo. Não há mais um lance a ser dado, não é possível mais corrigir nada ou voltar atrás no que quer que seja. Note bem que nós podemos viver na expectativa de que nos momentos finais da vida nós podemos mudar o sentido da coisa inteira. Por exemplo, no caso, na religião se relata o caso do arrependimento no leito de morte, tá certo? Mas arrepender-se no leito de morte é apenas garantir para você um lugarzinho na vida pós-morte. Não vai mudar retroativamente a sua vida nesta terra, tá certo? Então você sabe que o seu destino pós-morte não depende em você de absolutamente nada, tá certo? Mas a forma da sua vida terrestre depende. Mas a forma dessa vida terrestre depende de você na medida em que você a encare à luz do fato da morte e à luz do fato da vida após a morte. Tá certo? Não precisa nem acreditar em vida após a morte. Basta saber que você vai morrer e que, nesse instante, você adquirirá a sua forma definitiva e não será possível mais voltar atrás, corrigir erros, né? Recuperar elementos perdidos, etc., etc. Quer dizer, aquilo que foi, foi, aquilo que não foi, não será jamais. Então, uma verdadeira seriedade e sinceridade só é possível nesse nível, porque o resto é tudo futilidade. O resto, quando você está agindo não à luz e sob a inspiração deste conhecimento, dessa recordação, mas está agindo em função de expectativas do momento, essas expectativas são o quê? São a opinião dos outros, são, vamos dizer, os seus próprios desejos, ilusões, etc., etc. É a pressão, peer pressure, como eles chamam aqui, a pressão dos colegas, tá certo? É a pressão da família, é a pressão do emprego, é a pressão do patrão, é qualquer porcaria externa, perfeitamente transitória, tá certo? Por exemplo, quem quer que tenha uma família e tenha uma certa idade, ele percebe que ao longo da vida ele fez uma série de sacrifícios inúteis pela família. Se ele se tiver sacrificado apenas a sua vaidade, a sua ambição, mas é para favorecer mulher e filhos, tudo bem, mas às vezes ele sacrifica coisas preciosas, coisas espiritualmente preciosas em função da família, tá certo? E quando ele alcança uma certa idade, ele vê que fez isso, ele vê que não valeu a pena, evidentemente, vê que foi aquela concessão só serviu para corrompê-lo e para corromper a própria família. Tá certo? Então, tudo o que nós estudarmos em filosofia será apenas futilidade, leviandade, frescura, se não for feito com este espírito. Qualquer coisa que você leia ou medite sobre filosofia tem que ser feita assim, vamos dizer, com a imagem da morte na sua frente. Ortega y Gasset falava das ideias dos náufragos. Ele dizia que só valem aquelas ideias que ainda têm alguma importância para os náufragos. Na hora que o sujeito está se afogando e que ele se agarra a uma tábua para não para não ser engolido pelas águas? Vamos dizer, quantas das ideias dele, quantas das crenças dele sobrevivem neste momento? Algumas sobrevivem, de certo. Mas a maioria não. Tudo aquilo que teve importância num outro momento, né, de tudo aquilo que teve importância em outro momento, só uma fração muito pequena se conservará viva e atuante nesse momento. Se eu pudesse recomendar a vocês uma experiência que é particularmente educativa nisso, seria a experiência do risco de morte. Eu mesmo passei por isso mais de 30 vezes na minha vida, tá certo? E eu sei que isso é uma excelente peneira das suas ideias e dos seus interesses. Quer dizer, tudo aquilo que lhe parecia importante 2 minutos antes, cessa de ter importância naquele momento. Mas nem tudo perde. Tem alguma coisa que sobra. Tá certo? Então, por exemplo, a ideia, né, o Jorge Benonoso que dizia, nosso problema não é, o risco que nós corremos não é o de morrer, mas é o de morrer como imbecis. Por exemplo, em todas as situações de perigo de morte que eu passei, não esta frase, provavelmente, mas a ideia dela, voltava e voltava e voltava. Quer dizer, eu não posso morrer como um imbecil, eu não posso morrer como um covarde, eu não posso morrer como um bichinho, tá certo? Tem uma coisa que você tem que fazer que dignifica a sua vida no instante da morte. Bom, daí quando passou, você vê, epa, não morri, continuo aqui. Mas aquilo que passou foi ganho, tá certo? Aquilo, de certo modo, se incorpora, né, na sua personalidade, né? Então, vamos dizer, o conjunto das suas experiências de risco de morte constitui um patrimônio para a vida subsequente e espero eu que sirva como um patrimônio no instante da morte verdadeira, porque todas essas situações de risco de morte, elas passaram até agora, mas eu acredito que vai ter uma algum dia que não vai passar, que eu vou terminar ali mesmo, aqui acabou minha carreira, tá certo? Então eu espero que neste momento tudo aquilo que eu aprendi nas situações anteriores possa se condensar e, de certo modo, ser de alguma utilidade naquele momento. Né? Então, desses elementos antagônicos, vamos dizer, que nos corroem, nos dispersam, nos afastam da consciência. Note bem, quando eu digo dispersar, não é dispersar a sua concentração intelectual, não é disso que eu estou falando. É dispersar a sua concentração moral no propósito da sua vida. É fazer esquecer o propósito moral da sua vida. Né? Todos estes elementos, vamos dizer, nós podemos fazer uma espécie de uma galeria de periculosidade. Tá certo? Quer dizer, como, né, a delegacia tem os retratos dos bandidos mais procurados, tá certo? Então, dos bandidos mais perigosos, também nós podemos fazer aqui, botar uma galeria na nossa parede, olha, os inimigos são este. Tá certo? Então, se você ler os clássicos da educação cristã, da literatura moral cristã, você verá que, em geral, eles apontam para Santo Agostinho, os primeiros padres da igreja. Então, você verá que eles apontam como principal inimigo os seus desejos, especialmente o desejo de riquezas e de prazeres. Tá certo? Porém, muito tempo transcorreu desde a época de Santo Agostinho, muitas coisas mudaram, tá certo? E as situações hoje que se impõem, vamos dizer, a um cidadão de classe média no meio urbano são muito diferentes daquelas que se ofereciam, vamos dizer, a um filho de nobre ou a um estudante, seja na antiguidade, seja na Idade Média, tá certo? Em primeiro lugar, vamos dizer, a pressão do meio social aumentou terrivelmente. Nós hoje não somos mais capazes de conceber a atmosfera de liberdade que essas pessoas desfrutavam na antiguidade, na Idade Média. Quer dizer, um estereótipo, né, que percorre a nossa cultura e que acredita naquele mito crotiano de que a história da liberdade crescente, né? Imagina que hoje nós temos liberdades civis, direitos civis, etc. Isso aqui os caras não tinham naquele tempo, então, que eles viviam oprimidos. E muito bem, esta liberdade crescente, ela reflete a história jurídica, não a história social. Juridicamente falando, nós conquistamos um monte de direitos. Não é isso? Mas o jurídico é apenas aquilo que vale nos tribunais, não é aquilo que decide a nossa conduta no dia a dia. O que decide a nossa conduta no dia a dia é, vamos dizer, a organização econômica da sociedade, a estrutura física das cidades onde nós vivemos. Tá certo? Você não pode esquecer que até uma certa época, a maior parte das pessoas trabalhava em casa ou muito perto de casa. E hoje o sujeito pode ser obrigado. Por exemplo, eu me lembro quando eu era jovem que eu pensei em me tornar aluno da USP. A primeira vez que eu tomei um ônibus para ir para a USP, eu desisti imediatamente. Eu falei, bom, eu vou passar uma hora e meia nessa porcaria todos os dias. Uma hora e meia para ir, outra hora e meia para voltar. E mais 5 horas ouvindo o cara falar besteira, somando tudo, falando, não, vai dar 8 horas. Falei, não, isso aí não é possível. Né? Então, esse problema chamado trânsito, as pessoas não sabiam o que é isso. Né? Então, você não é capaz de imaginar um sujeito saindo num cavalo, num carro de boi, encontrando um congestionamento de cavalos e não conseguindo chegar no seu emprego, né? Seja no Império Romano, na Idade Média, essa situação é inconcebível. Quer dizer, o conjunto de pressões externas que caem sobre a nossa vida é hoje imensamente maior do que foi em qualquer época anterior. Quer dizer, nós podemos datar, vamos dizer, a organização moderna da sociedade, começa com, vamos dizer, com sociedade industrial, hoje não estamos mais na sociedade industrial, já diz que é a sociedade de serviços, mas isso começa a se complicar, vamos dizer, a partir do século XVIII, fim do século XVIII, começo do século XIX, é chamada Revolução Industrial. Então, na mesma medida em que ela vai criando uma quantidade enorme de riquezas e uma disponibilidade de serviços que seria impensável em outras épocas, ela também vai criando um conjunto de pressões e exigências, tá certo? Que se qualquer, vamos dizer, camponês ou burguês da Idade Média visse isso, ele morreria de terror de pensar que ele ia ter que viver sob esta pressão, né, o tempo todo. Em primeiro lugar, vamos dizer, a pressão dos horários. Nós esquecemos que, vamos dizer, durante muito tempo, só houve um horário rigoroso para os monges. Só os monges tinham horas certas para fazer as coisas. Tá certo? O horário de todos os outros era altamente flexível. Né? Quer dizer, que hora, por exemplo, que o camponês tem que levantar para trabalhar no solo? Tá certo? Não é um horário preciso, isso aí varia conforme a época do ano e conforme as suas conveniências, tá certo? E se ele não quisesse levantar para trabalhar um dia, isso não ia fazer a menor diferença. Não é isso? Então, quer dizer, a pressão dos horários não existia. Existia para os monges, mas era uma pressão de ordem disciplinar, moral, que lhes fazia bem e que eles desejavam. Não é isso? Então, o monge tinha que dormir pouco, ele, digamos, ia dormir 10 horas da noite, quando era 3 horas da manhã, tinha que acordar, né, para rezar. Daí rezava, tal, voltava a dormir um pouquinho, daí acordava para tomar o café da manhã. Né? Antes de tomar o café da manhã, tinha que rezar mais uma hora, e depois tinha... O dia era dividido em 5 etapas, e esses 5 horários eram, né, rigorosos. Então, quem desenvolveu a arte de medir o tempo foram os monges, e o fizeram para necessidades internas dos monastérios, que não eram necessidades de ordem prático-econômica, mas que eram ligadas à disciplina religiosa e moral. Para todos os demais seres humanos, você não tinha esta pressão dos horários. Não é isso? Hoje você sabe que uma desobediência ao relógio pode destruir a sua vida. Se você chega no emprego atrasado 5, 6, 7 vezes, você perdeu o emprego. Isso quer dizer, você pode não ter o que comer no mês que vem. Então, isto é uma pressão monstruosa e destrutiva que pesa sobre todos nós. Nós vivemos com medo do relógio. E esquecemos que isto é uma experiência nova na espécie humana. Nós imaginamos que, ingenuamente, que isto é o destino humano. Eu digo, não, isso não é o destino humano. Isso é uma coisa inventada, apareceu num certo momento, tá certo? E se desfará em outro momento. Também, vamos dizer, esta separação rígida entre os momentos de trabalho e os momentos de lazer que nós temos hoje, ela não existia. Na maior parte do tempo, na maior parte das civilizações. Quer dizer, os dois elementos, o elemento de trabalho e o elemento lúdico, estavam tão, vamos dizer, indistintamente misturados, tá certo? Que não precisavam um dia específico, uma data específica, tá certo? Para os seus lazeres. Tá certo? Por exemplo, os camponeses plantadores que trabalhavam cantando. Você consegue imaginar uma fábrica moderna onde as pessoas trabalham cantando? Não é possível isso aí. Você vai cantar na hora do expediente, você perde o emprego. E, no entanto, gerações e gerações e gerações de camponeses trabalharam cantando. Então, dizia, ah, agora vamos parar e vamos nos divertir. Fala, pô, para e nos divertir, porque nós estamos nos divertindo aqui. Está compreendendo? Então, há uma série de elementos que vêm da simples organização física da sociedade, e que pesam sobre nós com exigências que podem se tornar bastante angustiantes. Mas elas são angustiantes não somente pela sua presença, pela pressão que exerce, mas também pela sua ausência. Porque quando você perde esta conexão, por exemplo, você perde o emprego, perde os horários, etc., etc., você fica completamente perdido na sociedade. E você se sente isolado, desamparado e perseguido. Pode ficar até paranoico por causa de uma coisa dessa. Tá certo? Então, eu, por exemplo, me lembro, quando eu era jovem, se eu perdi o emprego, eu ficava, né, desesperado para arrumar outro, não só por causa do fator econômico, mas também porque o emprego me dava toda a rede de conexões sociais. Dos meios de contato. Quer dizer, o sujeito sem emprego, ele fica privado de contatos sociais. Por quê? Você não pode falar com os seus colegas, porque os colegas estão trabalhando. Você não pode entrar no emprego deles e ficar lá batendo papo com eles. Você só pode conversar com os caras que estão no seu emprego. Veja que coisa terrível isso, é? Quer dizer, na hora que você perde o emprego, você perde a sua rede de amigos. Também. Tá certo? E você é obrigado a construir outra fora. E assim por diante. Veja, esta também é uma situação que, por exemplo, até o ano de 1800, mais ou menos, pouquíssimas pessoas conheciam esta situação. No lugar onde você nasceu, você tem a sua rede de conexões e contatos e não tem como perdê-la, só tem como perder se você cometer um crime e for mandado embora da cidade. Quer dizer, não, essa questão, vamos dizer, do ostracismo, do isolamento, da solidão moderna, tudo isso não existia. Não é isso? Claro, existiam outros problemas, existia doenças, peste, assalto nas estradas, insegurança generalizada, praticamente era impossível você fazer uma viagem sem ser assaltado. Né? Na Europa, uma certa segurança policial existiu somente a partir do século XVIII, XIX. Né? E tem outros problemas completamente diferentes, tá certo? Mas esses problemas pesavam sobre o conjunto da sociedade, pesavam sobre a comunidade, e não opunham o indivíduo à comunidade como estes problemas modernos. Está entendendo? Quer dizer, a maior parte das pressões que pesam sobre o indivíduo moderno são pressões que o isolam da sociedade. Quer dizer, é muito mais fácil você ser marginalizado e ser ostracizado hoje do que em qualquer outra época da história. O número de pessoas, né, que numa cidade grande como São Paulo ou Rio de Janeiro se sente marginalizada, separada, solitária, é enorme, é imenso. Tá certo? Isto nunca existiu em nenhuma outra época da história humana. É um fator novo. Tá certo? E como é um fator novo, ele não faz parte da natureza humana. E a natureza humana não está automaticamente habilitada a lidar com essas situações. Tá certo? Então, todos estes elementos são forças de alienação. Mas por isto mesmo, justamente porque elas, vamos dizer, se interpõem entre você e os seus sonhos, você e seus objetivos, você e seus valores interiores, por isso mesmo elas constituem um desafio que só pode ser enfrentado mediante um esforço individual extra. Esforço individual extra de quê? De você juntar os caquinhos da sua existência, tá certo? E tentar restaurar a unidade da sua consciência. Tá certo? Então, isso quer dizer que esta preocupação que está falando aqui o Louis Lavelle, tá certo? Ela também só aparece para um grande número de pessoas, quer dizer, na modernidade, não aparece antes. Por quê? Porque os fatores de antagonismo, os fatores de demolição da unidade interior não eram tão prementes e tão ameaçadores quanto são na sociedade moderna. Tá certo? Nós podemos dizer que na modernidade, justamente na medida em que aparecem esses fatores antagônicos em grande número, se desenvolve, por exemplo, quando aparece, se desenvolve o gênero romance, a partir que é um gênero característico do século XIX, claro que houve precursores, mas o romance é o gênero do século XIX, né? É onde vai aparecer ali, entre o fim do século XVIII e começo do século XIX, onde vai aparecer ali Henry Fielding, Walter Scott, Balzac, etc., etc., que vão definir mesmo o gênero. O romance é essencialmente a história de uma alma contra a sociedade. Quer dizer, o herói do romance é sempre alguém que tem algum problema com a sociedade. Alguém que não se encaixa na sociedade. Ou porque ela é complexa demais e ele não a entende, tá certo? Ou porque, ao contrário, ele crê que ela o rebaixa e ele não aceita esse rebaixamento, ele quer se sobrepor, quer vencer a sociedade, como é o caso Raskolnikov, no Crime e Castigo, tá certo? Ou Rastignac, nas Ilusões Perdidas de Balzac. Né? Então, vocês veem que o surgimento de todo um gênero literário, que é o gênero mais importante dos últimos dois séculos, é definido, né, pela inexistência de harmonia entre o homem interior e a sociedade. Isto é também é uma coisa que é desconhecida nos séculos anteriores. Né? Então, vocês veem, por exemplo, que a sociedade, na mesma medida em que ela promete, a sociedade moderna, na medida em que ela promete, vamos dizer, uma igualdade de direito, uma abertura para todos, ela também suscita na alma de milhões de pessoas ambições que estão muito acima, não só da situação delas, mas que estão muito acima da capacidade delas. Não é isso? Quando você vê, por exemplo, no caso de Raskolnikov, tá certo? Raskolnikov não é um gênio, efetivamente. Ele é um estudante medíocre que se acredita um gênio, tá certo? E acredita que ele pode ser um Napoleão Bonaparte e dominar a sociedade que ele teme. Ele quer alcançar poder sobre a sociedade porque ele tem medo dela, tá certo? Então ele imagina que ele pode se tornar mais poderoso que ela e dominá-la. Ele, de fato, não pode fazer isso. Ele não tem capacidade para fazer isso. Você perguntar, naquela época, quantos tiveram capacidade para ser Napoleão Bonaparte? Exatamente um, que é Napoleão Bonaparte, né? E mesmo Napoleão Bonaparte terminou muito mal, tá certo? Então, o indivíduo que se sobrepõe à sociedade e que impõe a ela a marca da sua vontade, esse não é um emprego que esteja à disposição de todo mundo, mas é uma ambição que é oferecida a todo mundo. Você vê que hoje em dia, você veja o número de pessoas que acreditam hoje que elas podem transformar o mundo. Cada um deles é o Raskolnikov. Nenhum deles pode transformar o mundo de maneira alguma. Nenhum deles pode ter um milésimo do poder que imagina ter. Se bem que eles tentam realizar isto não sozinhos, eles tentam, vamos dizer, se juntar. Mas já que a sociedade é poderosa demais, nós podemos nos juntar para nos sobrepormos a ela. Sim, só que na hora que nós juntamos, nós criamos uma outra sociedade que vai pesar sobre nós tanto quanto a anterior, ou mais ainda. Tá certo? Quer dizer, vai ser tão mais oprimente, tão mais alienante quanto a sociedade anterior. Então, isso quer dizer que, de fato, a sociedade moderna criou pressões inauditas e criou uma série, vamos dizer, de alívios factícios, artificiais, e que nunca funcionam. Tá certo? Quer dizer, a única possibilidade que se oferece ao ser humano é esta que está aqui indicada pelo Louis Lavelle. Você não pode vencer a sociedade materialmente, tá certo? Mas você pode impedir que ela o destrua. Está compreendendo? Quer dizer, vencê-la materialmente não tem sentido, porque você é um só e a sociedade são milhões de pessoas, né? Então, quer dizer, aí seria uma luta desigual, tá certo? Porém, nada pode impedir que você conserve a sua integridade interior se você está firmemente disposto a isto. E na hora que você está disposto a isso, fala, bom, então você já entrou no caminho da filosofia, que é a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. Então, de certo modo, você já é um filósofo, tá certo? A partir do instante em que você decidiu que o domínio sobre a sua existência, sobre a sua biografia, é seu. Quer dizer, você será, vamos dizer, o autor responsável pelas escolhas interiores, tá certo? E você não se deixará, vamos dizer, hipnotizar e dissolver pelo que os outros querem que você seja. Não é isto? Só que, ao mesmo tempo, esta conquista desse domínio sobre si não é possível se não houver este acordo interior que disse, que aqui se refere o Louis Lavelle. Quer dizer que a compreensão do destino individual implica a sua aceitação total, como se você mesmo tivesse escolhido a sua vida. Isso quer dizer que você adquire um certo domínio sobre a sua existência no instante em que você intimamente concorda com ela, aceita, tá certo? Em que você não está se opondo ao seu destino, mas você está se opondo apenas aos elementos alienantes. Não é isso? Ora, desses elementos alienantes, como eu estava dizendo há pouco, até uma certa época na história, quando a sociedade era bem menos pesada e bem menos organizada e abrangente, né, do que é hoje, digamos o século IV, o tempo de Santo Agostinho, né? Podia-se dizer que os elementos alienantes, os elementos dispersantes, eram, sobretudo, aqueles que estão relacionados ali nos sete pecados capitais, a cobiça, a luxúria, etc., etc. Porém, hoje em dia eu vejo, por exemplo, que pessoas que são movidas pela cobiça, pela luxúria, etc., etc., são em número muito menor do que aquelas que são movidas simplesmente pelo medo e pelo desejo de aprovação. As pessoas que são dirigidas pela cobiça, por exemplo, Zé Dirceu. Quantos Zé Dirceus existem no Brasil? É um número pequeno. Eles estão todos com os bolsos cheios de dinheiro, o que não acontece com a maioria. O Zé Dirceu, para ele fazer o que ele fez, ele precisa ter uma ousadia, ele precisa ter uma coragem, uma cara de pau. Está entendendo? Aqui, para me dar um cafezinho. Então, ele já é, de certo modo, uma pessoa notável, uma pessoa diferenciada. Quer dizer, uma pessoa que não é dirigida pela pressão externa, mas pelos seus próprios objetivos, que são objetivos malignos, tá certo? Mas são os dele, afinal de contas. É isso. Nós não podemos esquecer o seguinte, que, quer dizer, quando surge o cristianismo, ele surge num ambiente greco-romano onde os costumes eram de uma baixeza que hoje nós não conseguimos imaginar. Por exemplo, hoje, diante da pedofilia, nós ficamos escandalizados e nós a combatemos como um crime. Ao passo que, naqueles meios, a pedofilia era aceita como um hábito não muito conveniente, porém legítimo. Era normal, em Roma e na Grécia, que todo homem adulto, de certo homem de posses, tivesse, além das suas amantes, alguns garotos de 14, 15 anos, tá certo? Que o serviam sexualmente. Isso era normal naquela época. Né? Era normal matar as crianças indesejadas. O pai de família romano, ele, se ele não queria um filho, tinha o direito de matá-lo. Não é isso? Vamos dizer, mesmo entre pessoas que tinham recebido, vamos dizer, a mensagem divina, a revelação, os judeus, né, havia costumes que hoje nos parecem absolutamente chocantes. Por exemplo, o sujeito não queria mais a mulher e simplesmente mandava embora. Né? Hoje fala, nós somos contra o divórcio. Bom, mas mesmo o divórcio hoje é uma coisa mais decente. Você comparece para um juiz, você discute as coisas, você vê os direitos, tem que pagar a pensão, etc. Mas naquele tempo, é assim, era literalmente um pé na bunda. Hã? Muitos desses costumes antigos prevalecem em certas áreas da humanidade. No mundo islâmico, por exemplo, quando o sujeito manda a mulher embora, ele tem autoridade total sobre os filhos. Se ele não quiser, a mulher nunca mais vê os filhos. Entendeu? Então, você vê, essa foi a atmosfera na qual apareceu o cristianismo. Isso quer dizer que você tinha a pressão do Estado e da sociedade em favor de hábitos e costumes que o cristianismo condena. Passados 2000 anos, muita coisa da moral cristã se incorporou nas leis e no próprio Estado. Está compreendendo? De modo que a infração, que independente da sua religião pessoal, a infração dessas leis morais traz a você um castigo terrível. Por exemplo, se você pratica pedofilia, você está desgraçado. Você não precisa ser cristão para isso. A polícia vai te perseguir de qualquer maneira e os seus vizinhos vão te rejeitar, a sua mulher não vai querer mais olhar para sua cara, você está desgraçado. Não é isso? Do mesmo modo, o adultério, que é uma coisa, sem dúvida, muito menos grave do que a pedofilia. O adultério pode desgraçar uma vida, hoje em dia. Agora, você imagina, né, um senador romano ser desgraçado, perder o seu lugar no Senado, perder o seu dinheiro por causa de um adultério. Isso é absolutamente inconcebível. Ele cometeu o adultério, 2 adultérios, 3 adultérios, manda a mulher calar a boca e pronto. Né? Um filho ilegítimo pode desgraçar uma vida. Às vezes não chega sequer a ser o adultério. Não tem o negócio do Bill Clinton com a Mônica Lewinsky, né? Ele disse que não fez sexo porque ele não sabia que sexo oral era sexo, né? Então, mas o sujeito, vamos dizer, sofreu uma pressão medonha por causa disso. Você vê, durante as eleições americanas, a Sarah Palin, né, levou tomate e pedrada tudo quanto é lado, não porque ela teve um filho ilegítimo, mas porque a filha dela estava grávida de um outro sujeito, sem ser casada. Então, estas infrações, vamos dizer, que são infrações que não existiam na legislação antiga, que foram introduzidas pelo cristianismo, elas se incorporaram na estrutura do Estado, se incorporaram nas leis, se incorporaram no sistema de pressões que a sociedade impõe a você. Então isso quer dizer que, comparado com o cidadão greco-romano, nós hoje somos pessoas excepcionalmente bem comportadas e tímidas. Estão compreendendo? As pessoas que têm, vamos dizer, um direito, entre aspas, de levar uma chamada vida desregrada são apenas camaradas muito ricos, ou intelectuais, ou filhinhos de papai. Os outros não, os outros têm que se comportar direitinho. Mesmo entre os muito ricos, só os ricos anônimos têm o direito de fazer isso. Porque se você tem um cargo público, por exemplo, acabou o seu direito. Não teve outro dia o governador da... Da onde? Do governador de Nova York. Foi pego no hotel com uma prostituta. Pronto, acabou a carreira do homem. Você imagina isso acontecer a Júlio César. Júlio César confessava abertamente que ele obteve o seu primeiro cargo público dando para um sujeito. E ele contava isso para todo mundo, se orgulhava. Falava, ah, eu queria o cargo, fui lá, dei para ele e ele me deu o cargo. Vocês leem o Suetônio, a história dos 12 Césares, para vocês terem uma ideia do que eram os costumes sexuais na Antiguidade. Quer dizer, a lei cristã ela veio para acabar com isto. Passados 2000 anos, como muito dessa lei se incorporou no sistema jurídico no Estado, você não precisa mais ser cristão para você estar submetido a esta pressão. Você já nasce no meio delas. Estão compreendendo? Então, quer dizer, o medo de você ser marginalizado, ser destruído socialmente, por causa da mais mínima infração disso aí, é hoje infinitamente mais presente do que o desejo de cometer certos pecados da carne. Estão compreendendo? Então, eu digo, não é mais a sua cobiça e sua luxúria que vai afastar você de você mesmo. É o medo que você tem da cobiça e da luxúria. Você não é sincero o suficiente com você mesmo, sequer para você ter cobiça e luxúria. Você está muito alienado. Então, aí, por exemplo, veja, a instituição da família, tal como é hoje concebida, foi uma grande vitória, né, que a igreja obteve para a população de escravos romanos. Porque o escravo romano não tinha direito de ter família. Para eles procriarem, assim, juntar uma vez por ano, juntava, né, um bando de homem com um bando de mulher, era uma macro suruba, tá certo? E daí nasciam as crianças e ninguém sabia quem era filho de quem, tá certo? E portanto você, não tendo família, os seus filhos não tinham direito à herança. Isso aí durou séculos. Então a igreja insistiu que as pessoas pudessem, as pessoas, vamos dizer, de muito baixa extração social, ou os soldados inimigos feitos prisioneiros, ou qualquer pessoa que vivesse a condição de escravo, pudesse ter família. E isso foi, evidentemente, uma grande conquista para essas pessoas. Tá certo? Quando se criou, já na Idade Média, a figura do servo da gleba, a situação do servo da gleba em relação ao escravo romano já era infinitamente melhor, era paradisíaca, porque a única diferença do servo da gleba é que ele não podia sair daquela terra, ele tinha que cultivar aquela terra, e uma parcela do que ele colhesse da terra pertencia ao dono da terra, tá certo? Mas o dono da terra, por sua vez, não podia mandá-lo para fora, mandá-lo embora. Então, por isso chama o servo da gleba. Você, a sua vida depende desse pedaço de terra, tu não pode sair daqui. Mas você pode ter família, você lega aos seus filhos o direito sobre essa terra e assim por diante. Então já é uma situação muito mais humana que a do escravo romano. Tá certo? A valorização cristã da vida de família, em grande parte, foi por causa disso. Tá certo? Quer dizer, não podemos dizer que para o cristianismo a vida de família seja um valor absoluto, porque ela coloca muito acima, por exemplo, a vida do monge. Se o senhor decide ser monge, ele tem um mérito maior do que se ele decidir criar uma família, mas a família é um valor que o cristianismo reconhece. Tá certo? Porém, à medida em que surge o moderno direito de família, tá certo? Em que todas as relações humanas, né, começam a ser mediadas pelo Estado, note bem, o casamento civil é uma coisa moderna, né? Século XIX, meu filho. O século XIX que espalhou, né? Não que não existisse totalmente antes, mas foi o século XIX que transformou o casamento civil numa obrigação universal. Né? Antes o negro casava na igreja, está tudo bem. E um pouco antes disso, nem casava na igreja. Até por quê? a igreja, para a igreja, existem 7 sacramentos, dos quais 6 são oficiados pelo sacerdote, e o último, que é o sacramento do matrimônio, é oficiado pelos próprios noivos. Então quer dizer que se eles estão vivendo juntos e tiveram filhos, etc., eles já estão casados. E a igreja simplesmente reconhecia isto. Então quer dizer, mesmo a ideia de casar na igreja já é um pouco mais recente. Mas o casamento civil é mais recente ainda. Na medida em que ele se dissemina por toda a humanidade ocidental, então o Estado passa a mediar todas as relações amorosas entre seres humanos. Quer dizer, você veja o tremendo potencial de alienação que se introduz aí. Né? Essas relações não podem ser mais pessoais. Está entendendo? Por exemplo, você... Cada vez que você vai para a cama, você está levando com a sua mulher, você está levando lá, né, o juiz, o promotor, o advogado, o oficial de justiça, está todo mundo lá observando, esperando você, né, dar uma fora, está entendendo? Cometer alguma infração para acabar com a sua vida. Tá compreendendo? Agora, pergunto eu, nessas situações, como poderia ser a família o abrigo da verdadeira intimidade e da verdadeira, vamos dizer, autenticidade das relações humanas? Não é possível isso. Então a família se torna, hoje em dia, um dos principais fatores de alienação. Estão compreendendo? Não que ela seja sempre isso. Você pode convertê-lo no contrário, mas você vai ter que brigar muito. Então, mais ainda, vários elementos da moral cristã que se incorporaram na legislação civil foram tiveram seu sentido invertido a tal ponto que hoje são defendidos por motivos contrários àqueles que os geraram na inspiração cristã originária. Tá certo? Por exemplo, os famosos direitos da mulher. A mulher tem direito a isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a mulher pode pedir divórcio do sujeito sem alegar nada. Ela não precisa alegar coisa nenhuma, simplesmente não quero mais. Então, se ele tem uma família até dia tal, no dia seguinte ele não tem mais. E ela faz isso porque ela é cristã? Não, ao contrário. Está compreendendo? Quer dizer que aquilo que apareceu como um valor cristão, de defesa da família, porque a família simboliza as relações entre a igreja e Nosso Senhor Jesus Cristo, adquire um valor autônomo, tá certo? E passa a funcionar movido pelos valores contrários. Quer dizer, a vaidade feminina, o orgulho feminino, o desejo feminino de poder, tá certo? Sustenta a família hoje. Está compreendendo? Note bem, qualquer pai de família, ele se sente obrigado a manter um certo padrão de vida para a sua família, porque senão ele pode perder a família. É? Vocês já mediram o quanto isso é desumano? O sujeito simplesmente é azarado, ele não consegue um emprego bom, etc, etc. Então, chega uma hora que a mulher diz, estou com o saco cheio, eu não quero mais este pobretão. Vai no juiz e avisa, ó, estou indo embora. Você já imaginou o poder de pressão alienante que esta mulher tem sobre o marido? É uma coisa terrível, né? Está entendendo? Do mesmo modo, mais forte até do que a pressão da família, é chamada pressão dos pares. Essa é a pressão dos colegas, sobretudo quando você é jovem, na escola. Aí eu não preciso dizer muito, porque eu consegui resumir tudo em uma lauda e meia no artigo O Imbecil Juvenil. Não é isso? Então, o jovem, 14, 15 anos, ele teme infinitamente mais a opinião dos seus colegas, porque ele sabe que deles depende o seu futuro, é entre as pessoas desta geração que ele vai desenvolver as suas atividades, ele teme muito mais os seus colegas do que os seus pais, do que a autoridade dos pais. Mas ainda os pais nunca estão contra ele, os pais só, vamos dizer, só querem defendê-lo no fim das contas, tá certo? Então, vamos dizer, ele cede toda a sua dignidade, todos os seus valores interiores, etc., em troca da aprovação do meio social juvenil, que é frequentemente cruel e implacável. Vocês viram, por exemplo, essa instituição do trote nas escolas, nas universidades. Né? Então, é uma coisa brutal, onde você tem que provar a sua subserviência, né, ao meio juvenil que te aprova ou te desaprova. Já viu algum pai fazer isso? Ó, meu filho, para eu aprovar você, para eu te dar a tua mesada, você precisa consentir que eu raspe seu cabelo, te pinte de verde, tá certo? Né? Passe alcatrão em você, encha você de pena de galinha, né? Te faça de ridículo. Nenhum pai exige isso, mas os colegas exigem. E você, pelo amor desses colegas, você faz tudo o que eles quiserem. E você vê que isso é uma instituição considerada legítima na nossa sociedade. Então, isso é para vocês medirem a quantidade de pressões alienantes que tem sobre vocês hoje. É uma coisa monstruosa. Agora, se você se voltar contra tudo isso, o que acontece? Nada. Se você não aceitar nada disso, tá certo? O que acontece é que você se torna uma pessoa mais individualizada, mais forte, mais senhora de si e, no fim das contas, mais respeitada. É só, o castigo é esse, mas as pessoas não sabem. Elas pensam que elas vão ser realmente destruídas. No Brasil, especialmente, existe um tipo de pressão contra o conhecimento. Se você começa a estudar, a ler, saber alguma coisa, né, o meio de pessoas ignorantes em volta se sente naturalmente, começa a sentir inveja. E expressa a inveja através do despeito, gozando a sua cara, rindo, oprimindo, etc, etc. E você, para conquistar o amor dessas pessoas que não valem nada, você desiste dos seus mais elevados sonhos e objetivos na vida. Eu já vi muito aluno meu ceder, parar de estudar, desistir de estudo só por causa disso. Por causa de uma namorada, por causa de um pai, de uma mãe, de uma coisa assim. Então, eu digo, primeira coisa, se os teus amigos exercerem essa pressão para você, sobre você, largue esses amigos imediatamente. Eles não valem nada. Eles são gente perigosa, são gente maligna, não quer o teu bem, não são amigos. Você conquistará amigos melhores depois. Você pode ficar algum tempo sem ninguém, mas aguente, fique firme que você conseguirá amigos melhores. Hoje, você já tem uma situação muito melhor do que eu tinha no meu tempo. Por quê? Porque vocês têm uma comunidade, centenas de pessoas aqui, as quais vocês estão em comunicação através da internet, alguns pessoalmente, que lhes dão apoio justamente no sentido contrário. Não é isto? Então, você não pode esquecer que todos esses elementos antagônicos, eles não existem só fora. Eles já foram internalizados, eles estão dentro de você. Há, por assim dizer, uma voz interior sua que advoga em favor deles e contra você. E esse é o problema. Você não precisa vencer a sociedade materialmente, você apenas precisa vencer, vamos dizer, o advogado dela que está falando dentro de você, a favor dela e contra você. Quer dizer, quando Cristo disse que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem, você nunca pode esquecer isso aí. A sociedade foi feita para servir os indivíduos concretos e reais, e não eles para servir a sociedade. Você não tem dever nenhum para com a sociedade que esteja acima dos seus deveres para com a sua própria consciência e para com Deus, se você acredita nele. Agora, prepare-se, porque você vai ter que defender a sua posição. Não tanto contra as pessoas, mas contra o seu próprio instinto alienante. Estão me acompanhando? Muito bem. O número de pessoas que se interessam por assuntos filosóficos, tá certo? Ou se interessam por literatura, por política, etc., e que leem livros é muito grande. Tá certo? Porém, destes, o número de pessoas verdadeiramente capacitadas para estudar filosofia é muito pequeno. E o que vai ser o divisor de águas? Não é a sua capacidade de estudo, é esta capacidade que é de ordem moral. Esta que é a fundamental. Se você não tem, você tem que graduar os seus estudos para fazer a quantidade dos. A pessoa pergunta, quanto eu devo estudar? De você que vai graduar. A sua capacidade de estudo e a sua quantidade de conhecimento tem que ser graduada conforme a força moral que você adquiriu. Não mais. Por quê? Se você continua, né, um sujeito que precisa da aprovação do seu meio social, que precisa da aprovação da sua família, que precisa da aprovação dos amigos, que precisa disso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E ao mesmo tempo, você estudou e virou um erudito, toda a sua erudição, né, vai virar um instrumento de alienação de você. Quanto mais você estudar, mais burro vai ficar. Isso acontece assim com uma constância absurda. Né? Eu tenho um aluno que uma vez me escreveu o seguinte: olha, eu estou lá estudando filosofia em tal lugar, assim, assim, assim, assim, e o chefe do departamento é uma besta quadrada, é isso, mais aquilo, ele vive me impondo besteira, mas eu não falo nada, por quê? Porque eu preciso da assinatura dele para eu conseguir um, sei lá, uma bolsa, não sei aonde. Eu respondi para ele: então tu não fale mais comigo. Porque se a tua carreira universitária é mais importante do que a sua integridade moral, você nunca vai ser um filósofo. Você vai ser mais um farsante. Você vai ser mais um, né, Zé Arthur Janotti, mais uma Marilena Chauí, mais um Emir Sader, mais um desses aí, tá entendendo? E note bem, não estou falando de pessoa da esquerda, não, porque isso aqui é... Vamos dizer, esse tipo de sacanagem não é monopólio da esquerda, não. Tá certo? Então... Muito bem, vamos ver aqui. Aqui tem. Tem algumas perguntas, vamos ver aqui. Considerando o que o senhor disse sobre o nosso dever de ter a ideia da morte sempre diante de nós, se substituísse a morte por Deus, isso é, ter Deus sempre diante de nós, o senhor acha que isso seria melhor ou pior para a vida filosófica? Eu digo, olha, depende. Depende de como você concebe esse Deus. Porque a não ser que você seja um afortunado, né, ao qual Deus fala diretamente, né, você é Santa Teresa de Ávila, você é Santa Rita de Cássia, tá certo? Você é São Francisco de Assis, ao qual Jesus aparece e fala diretamente, não se esqueça que todo o seu diálogo com Deus está viciado pelas suas ideias a respeito de Deus e pelas suas ideias a respeito da religião. Agora, a sua ideia da morte não pode estar viciada por nada, porque você sabe o que é morte. Você não sabe exatamente o que é Deus, mas você sabe que você vai morrer e que quando morrer não tem mais chance. Porque das duas, uma: ou não existe nenhuma vida após a morte, daí acabou tudo e não há chance de você fazer mais nada, ou pior ainda, existe uma vida após a morte e você corre um sério risco de ir para o inferno. Então, a vida após a morte não é alívio nenhum. Eu acho muito engraçado quando esse pessoal ateu diz, não, eles criam uma vida após a morte para criar uma falsa esperança. Eu digo, mas como? O que está prometido para a maioria é o inferno, porra. Quer dizer, como é que isso pode ser um alívio? Isso não é um alívio, é uma coisa horrorosa. Né? Então, eu não sugiro que você equacione essas coisas em termos religiosos, porque, em geral, as nossas ideias religiosas estão viciadas por todos os preconceitos do nosso meio. Hum? e sobretudo as suas escolhas morais, a sua orientação moral na vida. Quando você diz, ah, eu estou aqui seguindo os mandamentos da igreja. Eu digo, você está é coisa nenhuma, meu filho. Você está seguindo os seus preconceitos, preconceitos do seu meio. Você está querendo parecer bom menino e está achando que vai enganar Jesus Cristo com essa coisa. Tá certo? Então, eu sugiro, com relação à religião, eu só dou uma sugestão, que é a do Padre Pio. Eu nunca, olha, eu caio entre nós, vou fazer uma confissão. Eu nunca penso em moral religiosa, eu nunca penso na minha vida. Né? Porque eu sei que o que eu vou pensar vai estar tudo viciado, vai estar tudo torto, tá entendendo? Quer dizer que tem 1% de mandamento de Jesus Cristo e tem 99% de besteira minha, de besteira do meu meio, etc, etc. Então, faz o que dizia o Padre Pio, reze e não se preocupe. Né? Não. Vamos dizer, para você conseguir, fazer um exame de consciência sério, né? Um dia você vai conseguir. Fazer um exame de consciência, fazer uma confissão séria. Né? Um dia você vai conseguir. Mas não é assim tão fácil quanto você está imaginando. Primeiro você precisa encontrar a sua própria voz para com ela você falar a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não aceita outra. Então lembra o que eu disse a respeito de encontrar a sua própria voz. Tem um sujeito aqui nos Estados Unidos chamado Arthur Joseph. Depois eu dou as indicações mais certas para vocês. Que é um sujeito que ele faz uma espécie de psicoterapia através do treinamento da voz. É ensinando as pessoas, vamos dizer, a encontrar a sua própria voz. Tá certo? E, naturalmente, isso dá a elas um poder a mais que elas não tinham antes. Poder a mais sobre si mesmas e também sobre a sociedade. Tá certo? Eu não fiz o curso inteiro dele, eu apenas peguei algumas aulas por... Naquela época não tinha DVD, por fita de VHS. E eu achei aquilo uma verdadeira maravilha. Não pelo aspecto técnico da coisa, mas porque coincidia com preocupações. Eu tinha feito no congresso do IBH, Instituto Brasileiro de Humanidades, em Vassouras, Rio de Janeiro, eu tinha feito uma conferência sobre isso, encontrar a própria voz. E quando descobri as fitas do Arthur Joseph, eu fiquei maravilhado. Falei, pô, mas o cara está fazendo exatamente isso, ensinando as pessoas a encontrar a própria voz, coisa que eu não sei fazer do ponto de vista físico. Eu estou usando o encontrar a própria voz, mas no sentido mais geral e até metafórico. Hein? Encontrar a sua própria voz também é encontrar o seu estilo literário, a sua maneira de escrever. Não é isso? Então, tudo isso requer, vamos dizer, uma certa prática. Né? E tudo isso que eu estou dizendo é inspirado no verso do Antônio Machado, quien habla solo espera hablar a Deus um dia. Quer dizer, primeiro você começa falando sozinho, depois você vai falar com Deus. Né? Então, você pode imaginar, né, Deus como alguém que você vai encontrar depois da morte. Mas o central é você lembrar que você vai morrer. Porque a ideia da morte é difícil de você corromper. Por quê? Porque você morre de medo dela. Não é isso? E porque você sabe que você não tem chance depois dela. Porque se você for ateu, você vai para o nada. E se você for cristão, você vai para o juízo final. Nenhuma das duas coisas é propriamente uma delícia. É? Então, por isso é que eu não aconselho isso, que isso seja feito com, vamos dizer, a imagem de Deus. Tá certo? Eu vejo, por observação, eu vejo muitas vezes, eu imaginava, né, Jesus Cristo fazendo de mim cobranças que o meio social imediato poderia fazer, até eu perceber que aquilo não era Jesus Cristo, que era minha própria estupidez falando, foi um tempo. Na verdade, foi depois dos 40 anos que eu percebi isso aí. Depois de ter pensado nisso a vida inteira. Quer dizer, não é fácil isso, né? Aqui. Bem, outra pergunta aqui. Professor, não entendi na terceira aula a relação que o senhor faz entre essa imagem do eu ideal para a orientação moral do indivíduo e a questão da conversão entre os princípios e normas gerais para questões específicas. É claro que esse eu ideal leva em conta a condição do sujeito, meio que vive, mas não deixa de ser uma imagem geral também, que vai ter de ser adaptada a várias questões específicas que vão surgindo no dia a dia. Peraí. Note bem. O que vai ser confrontado com essas questões específicas não é o seu eu ideal, é você mesmo. Este ideal do eu que nós tratamos de desenhar para nós mesmos no exercício do necrológio é apenas um dos dados do problema, mas quem vai ter que se posicionar é o seu eu real, que é concreto. Concreto, individual e intransferível. Então, a sua imagem, vamos dizer, do eu, ela pode, como diz você, essa é a imagem do eu ideal, ela também é genérica. Você tem razão. Porque ela é genérica ainda. Porque ela ainda é apenas um modelo de vida que você gostaria, tá certo? De que fosse transmitida aos seus pósteros depois da sua morte. Ela é apenas isto. Mas, ao longo do tempo, você a irá convertendo na matriz dos seus verdadeiros esforços. Quer dizer, esse seu eu ideal ele vai se ficar cada vez menos genérico, cada vez mais individual. A hora que você começar a ser realmente quem você quer ser, esta imagem se individualiza. Está compreendendo? Então, quando eu coloquei o problema da como você converte uma norma moral geral, né, num conselho específico para você seguir em tal ou qual situação particular indeterminada, quem colocou esse problema não fui eu, foi Santo Tomás de Aquino. Ele vê que as normas, os mandamentos são sempre genéricos, tá certo? Mas as situações são infinitamente variadas e uma coisa não aparece na outra com tanta clareza assim, tá certo? Então, não aparece, eu digo, ao ponto de acontecer isso que eu estava descrevendo na primeira parte da aula, tá certo? De que aquilo que lhe parece expressar, vamos dizer, a moral cristã, etc., na verdade é um puro convite à alienação, vindo da família, ou do meio social, de qualquer outra coisa assim. Parênteses, eu vou fazer aqui um parênteses. Você vê que na medida em que o Estado começa a mediar todas as relações humanas, é evidente que está num estado já de alienação geral. É isso. E a possibilidade, vamos dizer, de uma vida cristã nesta situação é remotíssima. O que você vai viver, vamos dizer, você vai copiar estereótipos de cristianismo já adaptados a esse meio, vamos dizer, moderno, burguês, etc., etc., etc. Tá certo? O qual pode se tornar o maior obstáculo à vida cristã. Tá certo? Se vocês pegarem, por exemplo, eu sugiro que leiam os livros do François Mauriac, que é um grande romancista francês, um romancista maravilhoso. O tema dele é exatamente este. Quer dizer, como é que um meio social, quer dizer, criado nominalmente sobre valores cristãos, mas que na verdade é uma mistura de valores cristãos com valores da ideologia burguesa positivista, etc., etc., como é que isto sufoca a alma cristã? E como às vezes esta alma só se encontra consigo mesmo, tá certo? Num estado de desespero, é a transgressão à norma social que a faz encontrar consigo mesmo. Então, você vê, existe um livro dele que chama O Nó das Víboras, Le Nœud de Vipère. É um dos livros mais impressionantes que eu li na minha vida. É um sujeito muito rico, que ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que a família inteira quer que ele morra para eles pegarem o dinheiro dele, e ele decide fazer uma vingança póstuma. Né? Ele pega todos os títulos, as ações, etc., transfere para outra pessoa, né? Some com tudo aquilo, e no lugar onde eles esperam encontrar, né, onde sobretudo a mulher dele, que ele odeia, espera encontrar os títulos, né, o dinheiro, vai encontrar uma narrativa de todas as misérias que eles viveram em comum. Certo? Mas à medida que ele vai contando aquilo, que vai fazendo aquela coisa horrível, aquela vingança póstuma, à medida que ele vai contando aquilo, ele vai se encontrando, e nas páginas finais ele está realmente mais conectado com Deus. Entendeu? Mas para ele se encontrar, ele precisou romper com toda aquela família respeitável que ele mesmo havia criado. Entendeu? Então, nós não podemos esquecer que essa respeitabilidade burguesa é uma coisa terrível. Uma das frases que eu mais gosto na autobiografia do Chesterton, ele diz, os meus pais eram pessoas respeitáveis, porém honestas. Então, quer dizer que muitas pessoas respeitáveis são que são mais desonestas, mais podres, tá certo? Então, também nós não podemos esquecer que toda esta coisa que aconteceu no século XX, sex libre, movimento gay, etc., etc., tudo isto não aconteceria se não houvesse, vamos dizer, esta incorporação dos valores cristãos na estrutura jurídica e do Estado e a conversão, portanto, desses valores em instrumentos de pressão e alienação e de separação entre os indivíduos e ele mesmo. Porque aqui o indivíduo está separado dele mesmo, ele não pode ter um contato real com o outro. Só existe encontro verdadeiro dos corações quando cada coração está sintonizado com ele mesmo. E se você não é capaz de ser sincero com você mesmo, como é que você vai ser sincero com outra pessoa? Tá certo? Então daí surge todo aquele problema que durante muito tempo foi tratado pelos existencialistas como incomunicabilidade. Não há uma incomunicabilidade essencial do ser humano, mas entre ser humano e ser humano, mas há uma incomunicabilidade histórica, acidental, ocorrida durante um certo período em função, vamos dizer, desta onipresença do Estado moderno em todas as relações humanas. Tá certo? Então, aí, às vezes, a busca, vamos dizer, de um desregramento sexual total é uma maneira que o sujeito encontra de ele quebrar essa carapaça. E às vezes isso até funciona. Não funciona para todo mundo, por quê? Aí é que está o negócio. Quando o sujeito rompe com a sociedade, é porque ele acha que ele é melhor que a sociedade. E ele não é, porque a sociedade está dentro dele. Tá certo? Então, vamos dizer, é uma revolta contra a alienação e a inumanidade por parte de um sujeito que também é alienado e inumano. Ele não é melhor que a sociedade, esse que é o ponto. Tá entendendo? Então, esses camaradas que partem, por exemplo, vou partir aqui para o sex livre, para as drogas, etc., para me livrar da falsidade da sociedade. Bom, acontece que ele leva a falsidade junto com ele. Então ele vira uma pessoa até mais falsa, mais postiça e mais artificial do que a sociedade da qual ele partiu. Tá certo? Quando você vê, né, um sujeito como esses, né, apóstolos da anarquia sexual, como Zé Celso e outros falando, você vê que eles são muito mais artificiais do que uma pessoa comum. E, no entanto, o que eles estavam procurando no começo era se libertar do artificialismo. Só que eles não tiveram, vamos dizer, a humildade de saber que o artificialismo não estava fora, estava dentro. Ele tinha que vencer ele mesmo e não a sociedade, entre aspas. Você tem que vencer a sociedade, mas a sociedade está dentro de você. Não é isso? Então, eu me lembro que nos anos 60 todo mundo falava, não, nós temos que fazer a revolução na cama. Né? Quer dizer, na cama tem que trepar com todo mundo. Tá? E você vai achar que você é melhor que a sociedade só porque você está fazendo isso. Né? Eu digo, bom, eu não nego que neste desejo haja um impulso originário de autenticidade, mas que ele só funciona se você for uma pessoa muito talhada para aquilo. Por exemplo, eu sempre li e apreciei muito os livros de Henry Miller. Tá certo? Henry Miller, a experiência dele é a seguinte: olha, eu vou comer todas as mulheres que estiverem à disposição. Tá certo? Incluindo as mulheres dos meus amigos, não quero nem saber. Tá, né? E será obviamente um sem vergonha, um sujeito priápico. Só que ele era também um sujeito sincero. Tá certo? Então ele escrevia as memórias dele sem se enfeitar no mais mínimo que fosse, você está entendendo? Então ele sabia, isso aqui é um bando de filha da puta e eu sou outro. Tá, né? E ao mesmo tempo ele não tinha satisfação na sua maldade. Tá certo? Então, ele foi desenvolvendo uma espécie de humildade. Humildade literária, em primeiro lugar, que vai se incorporando como humildade real. E acho que tem um momento que o Henry Miller chega quase à sabedoria. Não. Mas ele fez isso por quê? Porque ele era sincero realmente. Ele sabia que o problema estava nele e não fora. Mas é uma coisa que os excelsos da vida não sabem. Entendeu? Quer dizer, eles procuram desenvolver poses que vão supostamente os tornar melhores que a sociedade, mas o que eles estão procurando é a aprovação desta sociedade. Aprovação, aplauso, dinheiro, sobretudo dinheiro público. Você está entendendo? Então, quer dizer, você quer posar de inimigo da sociedade, quer que a sociedade o recompense e o paparica ao mesmo tempo. Quer dizer, você está virando, na verdade, você não é mais nem um alienado, você já é uma caricatura de alienado. A quase totalidade dos nossos intelectuais e artistas são caricaturas de alienado. Se você quer realmente encontrar sua própria voz, encontrar seu interior, etc., você não vai ter nenhum prêmio social por isso. Tá certo? Você vai ter que aceitar uma solidão real durante algum tempo. Se você só aceita, vamos dizer, relações autênticas, reais com pessoas, você vai ter que afastar um monte de gente. Ou de se afastar de um monte de gente. É perder amigo, perder namorado, perder mulher. Né? Ao mesmo tempo, nessa situação, vamos dizer, mas se você quer fazer tudo isso, mas você quer ao mesmo tempo manter a sua familhinha burguesa em ordem e tal, falando, não vai dar, meu filho. Você vai ter problemas. Estão compreendendo? Então, se você entrar por esse caminho, vai chegar um ponto onde você não tem mais um ponto de apoio na sociedade. E onde você não tem mais esse ponto de apoio, ah, bom, aí você começa a falar com Deus. Quando você não tem mais para quem recorrer, você não tem mais um ídolo ao qual você se encostar, mesmo que esse ídolo pode ser até a moral cristã, até a igreja, até o arcebispo, tá entendendo? Você não tem mais esses ídolos, você está absolutamente sozinho, aí sim, aí você pode falar com Deus, aí Deus vai falar com você. Mas só aí. A não ser que ele decida de outra maneira, mas você não pode forçá-lo. Estão entendendo? Vamos lá. Aqui, a Luísa Dantas fala. Cada dia sinto que estamos no caminho. Obrigado pelo curso. Obrigado eu. Se o desenvolvimento da consciência filosófica depende necessariamente da certeza de que no momento da nossa morte deveríamos ter construído a nossa vida da melhor forma possível, pois após esse evento nada mais é possível fazer por nós, poderíamos afirmar que as pessoas que comungam das doutrinas encarnacionistas teriam dificuldade na prática filosófica? De meu filho, se você chuta qualquer problema da vida atual para a próxima, você já está na alienação completa. Entendeu? A Igreja Católica sempre ensinou, ó, oh, meu filho, não tem duas chances, é uma só. It's now or never. Entendeu? Porque se você não for a quem a sua consciência manda você ser desde já, você não vai ser nunca. Não adianta dizer, ah, vou ter outra reencarnação, vou ter outra chance. Outra chance é um pinóia. Entendeu? Por quê? Vamos supor até que você fosse reencarnacionista. Eu falo, ah, é? Então você está chutando os problemas para. Vamos ver se a crença no reencarnacionismo melhoraria isso aí. Falo, mas quem disse que na próxima encarnação você vai ter mais chance? Pode ser que você tenha menos, meu filho. Então, mesmo a crença na reencarnação não resolve o seu problema. Mesmo essa, diz, bom. It's now or never, você corre o perigo de você reencarnar como lagartixa ou como barata, tá entendendo? Então, ou como um sujeito ainda mais idiota do que você é agora, então, né, convém, mesmo sendo reencarnacionista, convém não arriscar, tá entendendo? Professor, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a definição de natureza humana. Esse assunto não ficou claro para mim ainda. Muito bem. Para entrar nesse assunto de natureza humana, quer dizer, eu tenho usado o termo natureza humana, mas ainda não o investiguei filosoficamente neste curso. Claro, em filosofia tudo é assim, você é obrigado a usar provisoriamente conceitos que você só vai aprofundar depois. E você sempre corre o perigo de você estar usando, em primeiro lugar, como mera metáfora ou figura de linguagem, né, um termo que mais tarde você vai ver que você usou de maneira totalmente inadequada. Isso é o perigo que nós corremos. Eu não gostaria de investigar esse problema da natureza humana agora, porque ele depende do exame de uma outra coisa que chama a estrutura da realidade, que já é uma questão, vamos dizer, materialmente filosófica. Tá certo? E eu estou tentando adiar as questões materialmente filosóficas para depois que as condições preliminares de ordem moral e psicológica estejam atendidas. Então, este começo do curso não é de natureza teorética, é de natureza prática. Estamos aqui colocando uma série de normas, sugestões, etc., que você precisará seguir se você quiser ser um filósofo, tá certo? E não apenas brincar de filósofo, ou parecer um filósofo, ou ocupar um posto de filósofo, ou estar filósofo. Entendeu? Então, eu vou me permitir, Paulo, deixar essa sua pergunta para depois. Nós vamos investigar isso aqui. Fique tranquilo, nós vamos chegar lá. Não sei quando, mas vamos chegar. Aqui, Konrad Scorciapino. Olá, você poderia discutir um pouco sobre como se deve criar um programa de estudos de literatura? Como ninguém consegue ler tudo aquilo que julga interessante, surge uma tendência a priorizar algumas leituras em detrimento de outras. Talvez seja uma boa ideia ler sobre um tema que interessa, por exemplo, o amor visto por vários ângulos e autores. Talvez seja interessante priorizar os autores mais famosos. Pá, pá, pá, pá. Bom, muito bem. Aqui nós não temos um programa de estudos de literatura, mas temos algumas sugestões de leitura que serão consideradas indispensáveis. Não como estudo de literatura, nós não vamos estudar literatura, tá certo? O que nós vamos fazer é nos beneficiarmos da literatura como um instrumento que realiza precisamente a finalidade para o qual ela existe, que é tornar a experiência visível. O que os escritores fazem não é nada mais, nada menos, do que pegar a experiência direta, né, conservá-la na memória da melhor maneira possível, tá certo? Na memória e na imaginação, na fantasia, e verbalizá-la, quer dizer, tornar moeda corrente, através das palavras, certas experiências que, caso contrário, estariam fechadas numa espécie de cofre individual incomunicável. E através da aquisição, vamos dizer, dos instrumentos de verbalização destas experiências, né, que os escritores foram registrando, nós vamos adquirindo, né, um repertório de instrumentos para nós expressarmos a nossa experiência. Não que tenhamos que expressar literariamente para os outros. Só tem que fazer isso quem tiver a vocação literária pessoal, o que não é o caso da maioria, mas pelo menos que você possa verbalizar para si mesmo de uma maneira, vamos dizer, mais adequada. Quer dizer, nós vamos nos utilizar da literatura como instrumento, vamos dizer, de fortalecimento da consciência. A consciência precisa ter os meios verbais de expressão para ela poder se apropriar da experiência real e poder em seguida raciocinar sobre ela. Se você não consegue nem contar a experiência, como é que vai raciocinar sobre ela? Não é isso? Então, por exemplo, quando você lê aquelas primeiras páginas absolutamente memoráveis do Proust, Em Busca do Tempo Perdido, tá certo? Onde ele descreve o que acontece para ele quando ele vai pegando o sono. Não é isso? Então, aquele estado crepuscular em que você fica na passagem da vigília para o sono, naquele momento acontecem coisas extraordinárias. Você, inclusive, tem às vezes percepções muito importantes naquele momento, né? Mas fica difícil você recuperar aquilo porque você não tem como descrever. Agora, como se você já leu Proust, você já sabe mais ou menos como é que aquilo acontece. Então fica mais fácil você acompanhar o que está acontecendo. Está entendendo? Então, o que se deve esperar dos escritores é simplesmente isso, que eles verbalizem aquilo que o Saul Bellow chamava as impressões autênticas. Porque o mundo está cheio de pessoas que têm opiniões, ideias, etc., etc., que eles chamam os intelectuais, né? Os intelectuais vivem dando ideias, né, que já não serve para nada. Mas tem algumas pessoas que, em vez de fazer isso, o que elas fazem? Elas registram e expressam as impressões autênticas. Então, esses são os verdadeiros escritores. É para isso que nós temos que lê-los. Tá certo? O estudo específico, o estudo especializado da literatura já é outra coisa. Tá certo? Ele pode, inclusive, alienar você da verdadeira utilidade da literatura. Está compreendendo? Porque, você veja, um mecânico de automóveis pode jamais ter um carro. Enquanto mecânico, ele só conserta o carro dos outros. Ele pode jamais desfrutar do automóvel. Está entendendo? Então, o sujeito que compra o automóvel, sem entender nada de mecânica, e sai dirigindo, ele está desfrutando do automóvel, dos benefícios do automóvel. Né? Mas você pode entender tudo de mecânica sem jamais você fazer isso. Então, nós estamos aqui como o sujeito que comprou um carro e não como um mecânico. Claro que nós precisamos do mecânico, evidentemente. Tá certo? Então, quer dizer, os estudos especializados em literatura também têm a sua utilidade e terão para nós, por exemplo, muitas vezes, ao ler um autor antigo, tá certo? As formas que ele usa, o vocabulário que ele usa, eles são difíceis de nós termos acesso. Então, tem que ter um estudioso especializado que nos ajude a entender aquilo. Mas a finalidade com que nós vamos ler grandes obras de literatura não é a finalidade especializada do estudioso de literatura, tá certo? Mas apenas do consumidor qualificado. Só que nós somos um consumidor qualificado que nós vamos dar uma segunda utilidade para isso. Quer dizer, aquela experiência que for absorvida através da literatura e a nossa própria experiência que for esclarecida através do hábito da literatura, da leitura dos bons escritores, tudo isso em seguida será trabalhado criticamente no nível já de análise filosófica, que é uma coisa que o leitor geral não precisa fazer, mas que nós vamos fazer. Ou seja, nós não queremos apenas aprender a expressar a nossa experiência ou assimilar a experiência alheia, tá certo? Mas nós queremos aprofundá-la criticamente, tá certo? De modo a extrair dela algum conhecimento efetivo e universalmente válido. Essa é a nossa ideia. Então, não temos um programa de estudo de literatura, mas temos algumas leituras que nós vamos fazer. Essas leituras não serão dadas inicialmente como um programa, não vou dar uma lista para vocês. Por quê? Porque nós vamos graduar essa leitura conforme o momento do nosso curso. Para aquilo que for necessário, vamos dizer, o acesso a certas experiências interiores que seja útil para aprofundarmos o tema que nós estamos falando aqui agora, tá certo? Que podem ser recomendados aqui, tá certo? Mas não como experiência literária, propriamente no sentido profissional da coisa, tá certo? E sim apenas como documentação da experiência humana. Aliás, se vocês quiserem, existem na literatura brasileira existem vários documentos importantes sobre esses fatores alienantes que separam o indivíduo de si mesmo. Tá certo? Por exemplo, o famoso livro do Lima Barreto, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. É um menino ingênuo do interior que vai para a cidade e que ele quer ser um escritor e tal, e que ele procura um caminho no jornalismo. E ali ele encontra somente, vamos dizer, alienação, corrupção, mentira, etc. Ele acaba sendo esmagado pelo meio. Eu sugiro que vocês leiam isso. Um outro livro da literatura brasileira, também interessante, é O Feijão e o Sonho, de Orígenes Lessa. Que também é a mesma coisa, um homem de classe média baixa, que ele sente um apelo de uma vocação literária, mas tem a pressão da mulher, a mulher está grávida, ele precisa trabalhar nisso. Quer dizer, é um problema banal, na verdade, né? Encarar, vamos dizer, esse confronto entre, vamos dizer, o apelo da interioridade é visto ali através de um símbolo. Esse símbolo é o quê? A profissão literária a que o sujeito aspira. Na realidade, a oposição que existe entre a necessidade de ganhar a vida e a ambição literária são dois símbolos. Quer dizer, um simboliza a aspiração interior do homem e o outro os fatores alienantes. Note bem que esses próprios símbolos podem se transformar em elementos alienantes. A vocação literária, a profissão literária é um elemento alienante também por si. Mas, na leitura que vocês vão fazer, não precisa levar isso em conta. Certo? Leva em conta apenas que a ambição literária do sujeito é uma expressão de quem ele quer ser, efetivamente. Né? E que existe, no caso, um obstáculo de ordem econômica, né? Econômico-social, que pesa sobre ele. Tá certo? Em parte, você vê que o simples fato de você colocar a profissão literária como algo que é antagonizado pela situação econômica já é uma maneira alienada de ver. Mas, por enquanto, a nossa literatura não foi além disso. Então, por favor, leiam o livro do Orígenes Lessa, que pode lhes dar alguma inspiração nesse ponto. Né? Eu me lembro que, logo depois de ter lido este livro, eu era muito jovem quando li o livro, eu li as memórias de Goethe, tá certo? E Goethe era um sujeito que achava assim, nós temos que cumprir todas as nossas obrigações para com a sociedade, porque nós temos que ser superiores a ela e não inferiores. Se nós consentimos que ela nos marginalize, nos derrube, etc, etc, aí nós somos escravos dela. Tá certo? Então, eu me lembro que nessa época eu tinha uma amiga, era uma moça muito bonita e que era muito dada, né? Ela ia para a cama com todo mundo. Então. Não estou criticando, não. Eu adorava ela, achava excelente, menina, bom coração. E lá pelas tantas ela ficou grávida do sujeito, né? E o sujeito decidiu que não ia assumir o filho, não ia dar ajuda nenhuma para ela, porque ele queria seguir uma carreira artística. Então ele achava, não, se eu for assumir essa responsabilidade, acabou a minha carreira artística. Né? Bom, eu sei o seguinte, passaram-se, né, 20 ou 30 anos, o cara não teve carreira artística alguma, tá certo? O garoto já está adulto. E, enquanto isso, eu, naquela altura, já tinha, eu creio que tinha 4 ou 5 filhos, né? Eu falei, e eu pensava assim, eu tenho que fazer exatamente o contrário desse sujeito. Quer dizer, eu vou ter que cumprir todas as minhas obrigações, custe o que custar. Claro que eu sempre estava abaixo dela, sempre estava devendo dinheiro, sempre estava atrapalhado, mas eu não posso fugir delas, porque se eu fugir delas, eu vou ser um fracote. E se eu for um fracote, o que interessa a minha bela produção literária? Está entendendo? Vai ser apenas uma fuga. Então, eu, nesse tempo, eu tinha muita amizade com o Dr. Juan Alfredo César Miller, e o Dr. Juan Alfredo César Miller era um sujeito goetiano, né? A ética que ele seguia era do Goethe, né? Baseado em 3 coisas. O homem deve ser digno, prestativo e bom. Né? E o Dr. Miller era a encarnação dessas 3 coisas, era digno, prestativo e bom. Então, lendo ali Goethe, eu vi e falei, pô, isso aqui é importantíssimo. Você não pode fugir das suas obrigações sociais, nenhuma. Claro que às vezes você cumpre imperfeitamente, mas você tem que. Não pode fugir delas. Porque se você fugir, você se enfraquece. E se você se enfraquece, é aí que você se torna vítima inerme da pressão. Tá entendendo? Então você tem que se esforçar para você ser mais. Se tentar fazer o máximo para que você seja mais forte do que a pressão da sociedade, não mais fraco. Jamais uma vítima. Né? Já vai dizer, ah, gostaria de estudar, mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Fala, ah, é vagabundo, tu vai trabalhar, estudar e vai pagar todas as tuas dívidas, sustentar a tua família, não me enche o saco e você vai estudar de noite e se vier com reclamação vai levar porrada. Porque eu não tenho dó de você, porque eu sempre fui um sujeito pobre. É? Eu nunca tive quem me ajudasse, pô. Eu tive que fazer tudo isso sozinho e fiz. E eu que sou um merda fiz, por que você que é um gostosão não pode fazer? Tá certo? Então não vem querer que eu fique com dó com você, não vem dizer que você não tem tempo de estudar. Porque se você estudar 30 minutos por dia, todos os dias, você vai virar um erudito. Eu nunca recomendei que ninguém estudasse mais de 3 horas por dia. Quer dizer, mesmo que você tenha o tempo todo livre, estudo é 3 horas. O que passar disso você não vai assimilar. Né? A sua capacidade de assimilação aumentará com o tempo. Quando você tiver 50, 60 anos, aí talvez você consiga ir para 5, 6, 7 horas. Talvez. Antes não. Né? Então não se trata de você estudar muito, tá certo? Se você tivesse 10 horas livres por dia, quanto você iria aproveitar? Eu sempre me espantei com esse negócio, né, de horário de 8 horas de trabalho. Porque eu sei que dessas 8 horas você trabalha meia hora ou uma hora só. O resto você perde tempo, realmente. Então, 8 horas de estudo também é a mesma coisa. Se tivesse 8 horas livre para estudar todo dia, você ia estudar meia hora ou uma hora. O resto você ia ficar lá apontando lápis, telefonando para seus amigos, vendo programa de sacanagem na internet. Aí você ia ver. Né? Então, assim, você tem meia hora por dia? Ótimo, você é um homem afortunado. Vamos ver. Horácio Neiva pergunta aqui. O senhor fala da função do romance como sendo expressar a situação do personagem que se coloca contra a sociedade. A sociedade moderna, com suas pressões e a difusão quase imperceptível de ideologias, tenta impedir o surgimento de personagens como os heróis do romance? Certamente. A capacidade de individualização diminui dia a dia. Se você olha os grandes personagens do romance do século XIX, você vê que eles são individualizados a um ponto que hoje em dia já se tornou quase impossível. O personagem do romance no século XX ele vai perdendo individualidade, vai perdendo até unidade, perdendo integridade. Há um fenômeno que é, vamos dizer, a dissolução do eu na literatura. Você pega os personagens de Kafka, eles já não têm um eu, eles já não têm uma personalidade. Eles são pedaços, eles são fragmentos. Eles estão abaixo, vamos dizer, da condição da individualidade humana. Pega os personagens de Proust, nenhum deles é uma personalidade. Todos eles são pedaços, eles estão sempre... Eles são estados mentais que passam por eles, mas que eles parecem o David Hume. David Hume dizia que nós não temos eu nenhum, não temos consciência nenhum, nós só temos estados. Eu digo, bom, isso aí que você está falando é do... Você se refere a um psicótico, evidentemente. Porém, o que normalmente seria o próprio de um psicótico, de repente se transforma no padrão da sociedade. Por exemplo, eu vejo a extrema dificuldade que as pessoas têm para juntar causa e efeito do que lhes acontece, às vezes com poucos dias de intervalo. Você fez tal coisa e aconteceu tal outra. Você se transformou a si mesmo de tal ou qual maneira, fazendo tal ou qual escolha. As pessoas às vezes, frequentemente não percebem mais isso, ou não são capazes de contar a sua história para si mesmo. Pois é, esta integridade do eu, que pelo menos consegue contar a sua história, é a primeira coisa que você tem que recuperar para ser um filósofo. Está entendendo? Você poder chegar a falar de você mesmo com a integridade com que falava Agostinho, por exemplo. Quien habla solo espera hablar a Deus un día. Então, primeiro, aprender a conquistar minha própria voz, falar para mim mesmo. E daí eu posso fazer pergunta para Deus. Porque se eu chego lá disfarçado, de qualquer outra coisa, Deus não vai falar comigo, pô. Não vai prestar atenção no que está falando porque é besteira. Claro que ele pode furar a sua carapaça e chegar até você, se ele quiser, mas não é obrigação contratual da parte dele, né? A falta desse tipo que se coloca contra a sociedade na nossa literatura, marcada muito mais por personagens frutos do meio social, pode nos dizer alguma coisa sobre a condição brasileira? Mas sem sombra de dúvida, Horácio, você tocou aqui num ponto fundamental. Você vê que, em geral, os personagens da literatura brasileira, eles estão abaixo da situação. Eles são pessoas que não conseguem lidar com a situação. Eles são vítimas da situação. Eles não se levantam contra ela. Então, quando você vê um Raskolnikov, ou Julien Sorel no Vermelho e Negro, tal, claro que eles erram e eles são derrotados no final, mas eles se levantam contra a situação. Eles são ativos, eles não são vítimas inermes. Não é isso? Agora, os personagens da literatura brasileira, com raríssimas exceções, eu vejo algumas exceções, por exemplo, no livro do José Geraldo Vieira, aparece às vezes algum personagem mais notável, ou na história do Guimarães Rosa, A Hora e Vez de Augusto Matraga, que é um sujeito que ele realmente não aceita a situação, ele se levanta contra ela. Isso é raríssimo na literatura brasileira. Em geral, quando você vê aparecer, vamos dizer, o elemento de não aceitação ou de inconformidade, é uma inconformidade padronizada, identificada com o movimento político, com qualquer coisa assim, onde você escapa da comunidade para você entrar em outra e se tornar dentro dela ainda mais servil do que você é. Por exemplo, as humilhações e as autonegações, as negações da própria consciência que o Partido Comunista exige das pessoas, são muito mais drásticas do que qualquer patrão burguês exigir de quem quer que fosse. Não tem patrão que exija, que coloque para você uma coisa como aquela do Groucho Marx, afinal você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos. Né? O Partido Comunista exige isso. Ah, você quer lutar contra a sociedade burguesa, nós te ajudamos. Só que você tem que abdicar da sua consciência, você tem que ver do jeito que nós vemos, e se você vê um treco que nós não gostamos, nós vamos ter que fazer você jurar que você não viu. Tá certo? O PT faz isso a todo momento. O PT faz as pessoas negarem aquilo que elas sabem que é verdade. Né? Quer dizer, quando aquele vagabundo, daquele Giancarlo Suma, né, discutiu comigo no Globo, né, dizendo, não, o Foro de São Paulo não tem poder decisório, é apenas um clube de debates. Né? Eu digo, você já viu o clube de debate emitir resolução subscrita por todos os membros? Né? Quer dizer, o cara sabe que ele está mentindo, mas o partido mandou ele dizer aquilo. Então ele tem que negar o que ele está vendo. Quer dizer, este tipo de revolta contra a sociedade não é revolta, isso é uma alienação, vamos dizer, alienação elevada ao cubo. Se há vida após a morte, essa vida não seria nada mais que outra forma de manifestação, talvez tão insignificante quanto a nossa. Eu não vou entrar nessa questão agora, calma lá, espera aí. As questões filosóficas substantivas serão todas deixadas para depois. Nós estamos lidando com preliminares de ordem psicológica e pedagógica. Claro que nesses preliminares eu terei que recorrer a muitas noções filosóficas que eu mesmo não fundamentei e cuja fundamentação só será apresentada mais tarde, mas isso aí é inevitável. Caro professor, em uma das últimas aulas comentando sobre vocação, o senhor disse que existem pessoas que não têm vocação, são pessoas que ficam à disposição para ajudar no que for preciso, ou que a vocação delas é precisamente essa, ficar à disposição. Gostaria que, se fosse possível, que o senhor comentasse mais um pouco a respeito, porque acho que me identifico em alguns aspectos. Ora, às vezes, às vezes a vocação religiosa aparece exatamente assim. Existe a famosa expressão, vacare Deo, quer dizer, você está vagando à disposição de Deus. Você não tem nada especificamente para fazer, você está esperando que Deus lhe mande fazer alguma coisa. Esta, no fundo, é a essência da via ascética e monástica. Você não vai fazer uma coisa determinada, tá certo? Às vezes a pessoa, assim, ela não tem um objetivo determinado, porque ela tem uma abertura para aquilo que, ou a situação, ou Deus diretamente, lhe indiquem que é necessário. Não é isso? Então, o Dr. Miller dizia, quando você não sabe o que fazer, faça o que é do seu dever. Então, bom, você talvez não tenha nenhuma vocação, então você não tem um dever interior, mas existem deveres exteriores que são reais, que não são alienantes. Por exemplo, você tem uma família, você tem a obrigação de trabalhar por ela. Você não tem a obrigação de atender todos os caprichos dela. Como eu estava comentando no início, que se você não dá para a mulher o padrão de vida que ela quer, ela pode desgraçar com a sua vida. Né? Você não tem a obrigação disso, mas aquela coisa mínima, você tem a obrigação de fazer. Você não pode fugir disto. Tá certo? Você tem a obrigação de ser atencioso e bom com seus filhos. Hoje diz que tem a obrigação de brincar com seus filhos. É uma coisa mais estúpida. Eu jamais brinquei com meus filhos. Tive 8 filhos, nunca brinquei com eles. Seria um palhaço. Tem que jogar futebol com meu filho, tem que virar criança. O que é isso? Eu não sou o colega deles, eu sou o pai deles. Pô. Eu não estou aqui para brincar com eles, eu estou aqui para protegê-los, para que eles brinquem com os outros. Então eles ficam lá brincando, eu fico olhando para ver se um se machuca. Estou aí para isso. Quer dizer, eu tenho a minha função, de sustento e proteção, e não de ficar brincando com eles. Brincar com eles é obrigação dos caras da idade deles. Né? Também eles falam, não, tem o negócio do pai ausente. Então, eu digo, o melhor pai do mundo é o pai ausente. E, quer dizer, o pai que não ocupa espaço, ele não enche o saco, não fica interferindo. Agora, ele pode estar ausente assim fisicamente, então, mas ele tem que, de longe, tem que estar prestando atenção, porque ele é o responsável, ele é o protetor. Ele é o guardião, então ele não pode estar ausente do seu dever. Ele pode estar ausente fisicamente, está ausente da brincadeira, está ausente da festa, mas ele está lá olhando para ver se precisa de alguma coisa. As crianças sentem esta presença sutil e elas sentem essa presença como uma coisa reconfortante. Agora, se você está lá o tempo todo dando palpites, faça isso, faça aquilo, fala, porra, você está interferindo demais. Então, existem vários deveres externos que, se você os atender de todo o coração, sem permitir que eles te alienem, mas de todo o coração, eles acabam preenchendo sua vida de sentido. Eu não digo que seja esse o seu caso, mas pode ser. O senhor pode indicar uma bibliografia sobre a cultura, costume e civilização da antiguidade? Fustel de Coulanges, Cidade Antiga, continua a ser um referencial, mas sem sombra de dúvida. Dessas grandes obras de história, quando elas são superadas pela pesquisa posterior, elas não perdem o seu valor. Elas têm que ser complementadas. Mas, por exemplo, os grandes livros de história da antiguidade, como esse, Fustel de Coulanges, Cidade Antiga, ou Edward Meyer, História da Antiguidade. Né? Edward Meyer. Vou dizer, são obras que conservam o seu valor mesmo quando certos detalhes foram impugnados pela pesquisa posterior. Tá certo? Costumes introduzidos pelo cristianismo, quando extraídos de todo o seu fundamento, contexto moral e religioso, não podem se desvirtuar, acabar se perdendo, até mesmo retroagindo a cultura bárbara, mas sem sombra de dúvida. Hã? E eu acho que uma coisa, por exemplo, é você... ser fiel à família, porque aquilo representa um valor cristão, etc, etc. E outra coisa é você ser isso porque para atender a uma vaidade feminina ou para atender uma pressão dos seus vizinhos, entendeu? Não é a mesma coisa. Certamente não é a mesma coisa. Isso pode se tornar uma coisa totalmente alienante. Você vê que os autores, na literatura, os autores que mais profundamente sondaram esta perversão, vamos dizer, da moral familiar, são autores cristãos, como François Mauriac e Georges Bernanos. Ninguém está mais consciente disso do que eles mesmos. Poderia indicar a bibliografia sobre a questão mencionada na aula anterior a respeito das tradições de Aristóteles na Idade Média? Você procure o livro de Sylvain Guggenheim. Sylvain é S-Y-L-V-A-I-N. E Guggenheim, eles escrevem à francesa, com G-O-U. É como o Museu Guggenheim aqui, mas em vez de ser G-U, é G-O-U. O resto é igual ao Museu Guggenheim. O livro chama-se Aristote au Mont Saint-Michel. Aristóteles no Monte Saint-Michel. É um livro absolutamente espetacular, que mostra como toda esta ideia de que, após a chamada Idade das Trevas, né, a civilização europeia se recuperou recuperou o conhecimento que ela tinha da antiguidade filosófica graças às traduções árabes, isso é totalmente falso. Totalmente falso. Então, em primeiro lugar, a maior parte do que chegou já estava traduzido pelos monges do Monte Saint-Michel. Sabe o Monte Saint-Michel, aquele que tem como uma ilha, né? É uma ilha que, quando a maré baixa, dá para você ir a pé até lá. E quando sobe, daí só dá para ir de barco. E em cima tem uma catedral maravilhosa na França. Então, os monges de Saint-Michel já haviam traduzido tudo quando chegaram as traduções árabes. Segundo, as traduções árabes, a maior parte dessas traduções árabes não foram feitas por autores muçulmanos, mas por autores cristãos, porque o mundo árabe, naquela época, metade dele era cristão. Então, quer dizer, o que que a cristandade deve ao Islã em matéria de filosofia? Nada, zero, zero, zero, zero. Tá certo? Então, tudo isso aí foi propaganda, tá entendendo? Então, e para você ver isso, aquela noção de que a história dos vencedores, é outra conversa mole. Porque, em geral, quem usa da história são os perdedores. Quer dizer, você conta a história à sua maneira para você conquistar uma vitória futura. Isso é sempre assim. Em geral, não é a história dos vencedores. Quem conta a história é o perdedor. Porque ele perdeu no campo de batalha, mas ele pode ganhar na batalha das ideias. Então, ele. Aliás, isso acontece três por quatro. Quer dizer, você ficou em desvantagem militar e econômica, tá certo? Mas você pode corromper o seu inimigo intelectualmente e enfraquecê-lo, tá certo? Aliás, hoje em dia, todo o século XX, né, a maior parte das batalhas culturais, a quase totalidade das batalhas culturais foi empreendida contra o Ocidente. Nunca houve uma batalha em sentido contrário, tá certo? Você não tem noção de que os países ocidentais fizeram uma guerra cultural dentro dos países comunistas ou islâmicos para desmoralizá-los, enfraquecer. Não, nunca, simplesmente nunca fez. Tá certo? No máximo fazia de vez em quando uma emissãozinha da Rádio Europa Livre, uma coisa assim, mas era um negócio muito tímido. Mas a batalha anti-ocidental foi uma coisa gigantesca, e é ainda. E o número de mitos e mentiras que isso aí meteu na nossa cabeça, e que está ainda dentro da nossa cabeça, prejudicando-nos e enfraquecendo-nos, é uma coisa incrível. Não é isso? Então, por exemplo, essa famosa ideia de que os africanos sempre foram os coitadinhos, escravizados, etc. É uma pinóia. Os africanos, junto das tropas islâmicas, chegaram, vamos dizer, à Europa já no século 8, 9, escravizando milhões de pessoas. E foram ser escravizados, por sua vez, 700 anos depois. Quer dizer, a escravidão europeia, que veio para a América, foi apenas o troco que eles levaram. Então não tem por que ter dó. Tá certo? Essa história, os negros são sempre os discriminados, coitadinhos. Não, antes eram nós os coitadinhos, agora depois veio a sua vez de apanhar. A vida é assim, um dia você bate, outro dia você apanha. Você não tem o monopólio da coitadice. Tá, né? Agora, coitados são esses milhões de europeus que foram levados para ser escravos na Meca, em Medina, na Índia, etc., etc., e que os historiadores se esqueceram deles, ninguém mais quis mexer nesse assunto. Porque o outro lado atacou, né, com veemência tal que você fica inibido de ofender suscetibilidade. Mas olha, eu aqui ofendo suscetibilidade, quando é baseado na mentira, eu ofendo com a maior cara de pau, tá certo? E dizer, escravo, escravo, coitado, com uma pinóia, vocês são os maiores escravagistas da história, vocês eram escravagistas 8 séculos antes que os europeus se tornassem tais, eles se tornaram imitando vocês, vocês ensinaram isso. A escravidão não existia mais na Europa. A escravidão tinha sido abolida na Europa. Você já tinha todo mundo. A situação mais baixa que tinha era de servo da gleba. Abaixo disso você não descia. Ninguém podia escravizar ninguém. Vocês foram e reintroduziram a escravidão lá, seus desgraçados. E depois, quando levaram o troco, depois começaram a ser escravizados, começa com floradeira. Ah, nós somos coitadinhos. Ah, o que é isso? Tu vai lamber sabão. Né? Quer dizer, se não fosse a invasão, as invasões muçulmanas na Europa, jamais a Europa teria entrado no tráfico de escravo. Então procura o livro do Sylvain Guggenheim. Aqui o José Corrêa de Melo pergunta isso. Aqui é o Eupídio que escreve. Gostaria de saber como o aluno deve desenvolver a prática da sinceridade para chamar sobre si a responsabilidade moral de seus atos. Ele, muito bem, não precisa responder essa pergunta porque toda esta aula foi sobre isto. Não é isso? Quer dizer, você vai precisar descobrir os elementos antagônicos e alienantes que existem em você mesmo. Tá certo? E tentar, vamos dizer, recuperar a sua própria voz. Quer dizer, você tem que pensar o seguinte, quando você está pensando, vou dar aqui um exercício, quando você está sozinho e você está pensando, né, frequentemente a gente às vezes pensa em imagens, pensa em esquemas, mas às vezes a gente pensa em palavras e sai um discurso. Para quem você está falando nessa hora? Com quem você está falando? Em geral, você está imaginando uma plateia, não é isso? Anônima, que ou o acusa ou o defende. Quer dizer, você está no discurso permanente de acusação e defesa. Esse discurso permanente de acusação ou defesa, isso aí é a raiz da falsidade. Porque quem te acusa é o diabo e quem te defende é a sua vaidade. Então, quando começar isso, se você é cristão, tá certo? Você simplesmente apela para Jesus Cristo. Jesus, eu entrego essa questão na sua mão. Eu não quero, eu não sou juiz. Tá certo? Eu não sei isso aí. Quem tem que saber é você. Então você me ensina. Agora, a maior parte das vezes que você está discutindo para provar que você é culpado ou que você é inocente, você está falando besteira. Inclusive, isso, o discurso de interior da acusação e defesa é a maior origem de vaidade que existe no mundo. Sobretudo porque você se acusa de certas coisas e depois quando um sujeito te olha feio, você acha que ele está te acusando exatamente daquilo, quando na maior parte do caso ele nem sabe do que você está falando. Então, a sua vida aí se transforma numa espécie, numa palhaçada, num teatrinho imaginário, que impede você de se relacionar verdadeiramente com as pessoas. Entendeu? Quer dizer, você não pode tratar as pessoas como se fossem personagens do seu tribunal imaginário. Não é isso? No seu tribunal imaginário, você é acusado de todos os seus pecados reais e imaginários ao mesmo tempo. Quando alguém no mundo exterior te acusa de alguma coisa, ele está se acusando só daquilo, ele não tem a menor ideia dos outros pecados dos quais você se acusou. Portanto, se você ouve aquela pessoa como se ela fosse um porta-voz das suas acusações interiores, você está vestindo nela uma camiseta que não cabe nela. Você está atribuindo a ela um papel que ela não tem. Estão compreendendo? Além disso, quer dizer, o discurso permanente de acusação e defesa, ele está colocando você na condição de juiz, e você não é o juiz. O juiz é Deus. Você está entendendo? Então, pode ser que tem coisa que você acha muito séria e ele não acha sério. Por quê? Porque você, na hora que você pensa naquilo, você está pensando só num aspecto, aquele aspecto que chamou a atenção, que é o mais dramático, o mais impactante para você naquele momento. Tá certo? Mas Deus vê tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, nós, para reconstituirmos mentalmente o contexto de uma ação, nós temos um trabalho desgraçado. Deus vê tudo isso ao mesmo tempo. Então não tem trabalho com isso, tá entendendo? Por exemplo, todos os atenuantes que você pode, atenuantes ou agravantes que você pode alegar, Deus já viu tudo isso ao mesmo tempo. Então por que você não deixa o trabalho para ele? Hã? Então, quando começa a pensar besteira, para e reza. Hã? Mas rezar com automatismo não vale nada. Vale um montão. Você não queira saber. Aquela prece automática que você fala é muito melhor do que ficar pensando besteira. Hã? Tá entendendo? Inclusive, quando, veja, isso vale não só para a acusação e defesa, mas para as queixas e recriminações também. Hã? Quando começar com o discurso interior de queixa, de recriminação, seja contra você, seja contra os outros, para e reza, porra. Ocupa a sua cabeça, já que tem momentos em que você está fraco, tá entendendo? Então você não consegue vencer o seu automatismo. O que você faz? Você tira aquele automatismo ruim que tem em você e coloca o automatismo divino, que é da oração. Tá entendendo? Em vez de você ficar repetindo aquelas bobagens, você como? Repete, Ave Maria, cheia de graça. Você vai ver como funciona. Isso aí, eu vou contar uma coisa. Uma vez meu filho, Pedro, quando ele era pequenininho, ele conseguiu prender a perna dele entre duas tábuas no chão que não conseguia tirar. O único jeito tinha que arrancar um pedaço de carne, tá entendendo? E aquilo ia doer pra caramba. E ele estava lá chorando. Eu falei, filho, para de chorar, começa a rezar. Daí ele ficou quietinho. Puxei a perna dele, arrancou um pedaço de carne e tal. Ficou lá impávido o colosso, tá entendendo? Foi muito melhor. Eu também, quando estava ali com o problema na vesícula, que é a pior dor que existe no mundo, eu não dizia um ai, eu ficava só rezando. Falei, mas eu já estou aqui fodido mesmo, se eu falar ai, vai só piorar, porra. Então a gente fica rezando, fica enchendo o saco dos outros. Nem enche o saco dos outros, nem você, nunca reclame de nada. Não faz reclamação e começa a rezar. Quando toda vez que você for reclamar, para com isso, porque esse é automatismo que vem dentro de você. Então Deus colocou um outro automatismo que é para preencher o lugar desse. Tá entendendo? Porque o que característico desse diálogo interior é que nenhum dos dois lados fala a verdade. Você nunca é sincero. A sua acusação é falsa e a sua defesa é pior ainda. Então são duas mentiras, né? Então, você, para encontrar a verdade nessa hora, você tem que calar o discurso interior. Como é que você cala ele? Rezando. Então, olha, e quantos, aqui, Fernando Moraes. E quantos elementos opositivos que, paradoxalmente, parecem estar diretamente ligados à realização da vocação? Falo sobretudo dos canais habituais que servem de suporte social e material à vida intelectual. Maravilha de pergunta, isso é isso aí. Quer dizer, os próprios meios materiais, os canais sociais pelos quais você realiza sua vocação, por exemplo, se, né, se você quer ser um cientista, você tem lá a universidade, tem o regulamento da universidade, você tem as verbas da universidade, você tem os colegas, tem... tudo isto que é um instrumento material para a realização da sua vocação é instrumento de alienação também. Não é isto? O que você tem que fazer aí é o seguinte, você tem que pegar aquela sua vocação e compreendê-la na sua pureza essencial. Quer dizer, se você quer ser um homem de ciência, você vai ter que pensar durante muitos anos o que é ser um homem de ciência. Está entendendo? O que é ciência? O que é a ciência, vamos dizer, como valor e meta da vida? Né? Eu estava lendo ontem um livro do Angus Menudi, que é um filósofo novo que apareceu aí, muito interessante. E ele conta um episódio que aconteceu num congresso religioso, né? Onde estavam lá discutindo dois pontos, eram todos evolucionistas, eram religiosos, mas evolucionistas. Estavam discutindo dois pontos ali, não chegavam a acordo, e o negócio acabou ficando, né? A atmosfera acabou ficando muito agressiva, né? Muito violenta. Quando terminou os debates, eles chamaram lá um bispo para fazer a bênção final, né? Então eles esperavam que o bispo pacificasse os caras, né? E daí ele disse exatamente o contrário. Ele disse, lutem até a morte. É? Por quê? Porque vocês querem a verdade. É? Claro que é bom a boa educação e a paz, mas a verdade está acima disso. Então aqui nós só vamos chegar a uma conclusão nesse negócio se cada um defender a sua até o fim, você está entendendo? Até para nós encontrar a verdade. Então lutem até a morte. Veja, e o Angus Menudi disse, esse cara virou o meu herói, porque eu queria ser um cientista e ele expressou o que é, vamos dizer, o ideal do amor à verdade. Quer dizer, não interessa, nada mais interessa a não ser descobrir a verdade sobre aquele ponto. Então esse é um dos componentes, vamos dizer, da ideia de ciência como norma de vida. Mais adiante eu vou dar uma série de... Teve uma aula que eu já dei antigamente, quer dizer, o que é o ideal de ciência, considerado não como ideal humano, mas como padrão lógico do que é ciência. E esse padrão lógico, por sua vez, ele cria uma norma ou meta de vida. Nós vamos ver isso numa aula posterior. Note bem, é esta ideia pura de ciência que você tem que perseguir e não a realização profissional concreta daquele meio, naquele meio. Está entendendo? Os seus colegas, pessoas em volta, podem nem perceber a diferença, mas você tem que ser fiel a esta ideia e não a eles. Outra coisa, jamais tenha medo de pressão de colega. Esse pessoal, sobretudo universitário, né, que olha você feio e diz, ah, se você não fizer do jeito que eu quero, não te aprova. Tá certo? O que você tem que responder para ele? Você para de charlatanismo, senão eu te denuncio, te desmascaro aqui, te pão no chão, desgraçado. Aí você tem que seguir o conselho do Maquiavel. Mais vale ser temido do que ser amado. Não tente agradar ninguém. Se você vê que o sujeito está com treta, está com desonestidade, você seja mais forte que ele e o intimide. Faça ele temer você intelectualmente. Mostre para ele que você sabe mil vezes mais do que ele e que se ele te encher o saco, você vai desmoralizá-lo. Você vai ver que ele vai te dar 10 até o fim do curso. Tem vários alunos a que eu dei esse conselho e que seguiram, deu certinho. Agora, aqueles que procuram, ah, eu não posso fazer isso, senão o professor vai me reprovar. Você entra nisso, você está lascado. Quando a pessoa, muitas vezes eu recebo aqui, ah, eu citei o seu nome, o professor me deu uma bronca, etc, etc. Né? Eu fico mais brabo com esse cara do que com o professor. Eu digo, e você não o enfrentou? Você não o humilhou? Hã? É o que você tem de fazer. Porque se o cara tem medo de ver citado o meu nome lá, é porque realmente é um fracote, é um coitado. E você vai ter medo de coitado, de fracote, falar, aí você está liquidado, meu filho. Olha, eu, assim, para eu ficar com medo, digo, no mínimo, tá certo? O sujeito precisa me encostar um revólver na cabeça. Mesmo aí eu vou pensar duas vezes para ver se eu fico com medo ou se eu vou achar algum malefício pro cara. Né? Porque a última vez que o sujeito fez isso, eu só ficava pensando, você vai ver o que eu vou fazer com você depois. Porque o cara estava rolando um processo contra ele, no fim o cara foi para a cadeia, foi lá, ele veio me intimidar, foi lá, fiz o testemunho, o cara foi para a cadeia, era um cara importante. Mas, você encostou o revólver na cabeça, você tem direito de ficar com medo. Abaixo disso, não. Mesmo se ameaçar de bater, você nunca apanhou na vida, quando era moleque brigava para caramba, às vezes batia, às vezes apanhava, isso é normal da vida, porra. Meus filhos toda hora chegavam com o nariz sangrando, tal, brigou na rua, às vezes bateu, às vezes apanhou, isso é normal, essa coisa, não pode ficar assustado com essas coisas. Agora, hoje em dia as pessoas têm medo, vão falar mal de mim. Aristóteles dizia o seguinte, a palavra cão não morde. Falar mal de você não dói, o cara fala mal de você, fala mais mal dele, é uma chance que ele está te dando de você expelir o seu veneno, pô. Tá entendendo? Eu gosto quando os caras falam mal de mim, se falam mal de mim agora, tu vai ver o que é bom pra tosse. Então, eu tenho um pretexto para fazer o mal. Então, o sujeito me deu um pretexto para fazer um malefício sobre ele. Pô, que maravilha, tem que ficar grato. Então, não tenha medo dessas coisas, não tenha medo de mal olhado, não tenha medo de cara feia. Tá entendendo? Vocês não são mais criança, porra. Enfrente, seja o homem. Tá, não tenha medo de nada. Mas você tem toda a razão, Fernando. Esses elementos opositivos que vêm da própria estrutura, né, social para a realização da vocação, esses são talvez os mais difíceis de você enfrentar. Aqui, o Vitor Manzini Kutlak pergunta, professor, como o estudo das religiões comparadas auxiliou o senhor no estudo da filosofia? Falei, bom, eu, na verdade, comecei a estudar esse negócio da religião comparada antes de estudar filosofia propriamente dita. Eu fui levado à filosofia por ter problemas na esfera da religião comparada que eu não conseguia resolver sem ter um instrumental filosófico melhor para analisar aquilo. Não é isso? A rigor, no começo da minha vida, eu estava muito mais ligado nos estudos literários, na história cultural, do que na filosofia. Tá certo? O que, aliás, é uma coisa muito boa. Quer dizer, você ter um outro assunto, um assunto material, tá certo? Que é aquele que você se interessa, onde você acumula conhecimento, todo mundo tem que ter isto. Não é isso? Então, por exemplo, eu estava lendo a lista das obras do Benedetto Croce. Benedetto Croce escreveu 14 livros de filosofia e 80 e tantos de outro assunto. História, literatura, política, etc, etc. Então, isto dava o material para ele raciocinar filosoficamente. Se você não tem material, não tem assunto, a sua meditação filosófica se perde no vazio. Aristóteles, 70% do que Aristóteles escreveu é sobre ciências naturais. E daí ele tirava o material para ele especular filosoficamente. Você vê que hoje se sabe, por exemplo, que todo o sistema das categorias que ele criou baseado na sua experiência de biólogo. Quer dizer, não foi uma coisa que ele deduziu da linguagem. Não, análise da linguagem não existia e gramática nem existia, só foi inventado 100 anos depois de Aristóteles. Então, de onde ele tirou aquela estrutura, aquelas distinções entre os seres? Ele tirou da experiência de biólogo. Então, para você progredir no estudo da filosofia, você tem que ter alguma outra matéria, não é isso? Que pode ser biologia, pode ser física, pode ser religião comparada, pode ser história, pode ser estudos literários. Sempre tem que ter isso, que é a sua fonte de conhecimentos materiais. Pode ser a política é interessantíssima, né? Então, quer dizer, ajudou demais, mas ajudou nesse sentido. Se não fosse religião comparada, se fosse outra coisa, ia funcionar do mesmo modo. Carlos Eduardo X. Alienação de que você fala pode trazer uma certa inquietação, até depressão, mas certamente isto é a fonte de toda a depressão. Quando você se afasta do seu próprio coração, só entra porcaria. Quer dizer, a sinceridade é a cura dos nossos males. Porque se você está falando sozinho com sua própria voz, você está pronto para você falar com Deus. Mesmo que ele não responda nada, tá certo? Você sabe que você está falando com ele. Hã? E quando você se desliga, vamos dizer, do seu próprio coração, você desligou da fonte de energia, meu Deus do céu. Tirou da tomada. Agora, quantas vezes a gente não, vamos dizer, para agradar um meio social, para agradar sua mulher, para agradar sua namorada, né? Você não adota condutas que são completamente fora do que você quer. Você deixa de ser você mesmo, realmente. E daí você fracassa. Porque eu digo, olha, não tem coisa mais bonita no ser humano do que a personalidade. Quando é a vinda do coração. Quer dizer, você ser você mesmo não é uma obrigação. Se eu pudesse ser uma coisa melhor do que eu mesmo, eu seria. Tá certo? Mas ser você mesmo é um prazer, é um tesão. Você não queira saber a liberdade que isso dá. Entendeu? E você tá, aí você está ciente de que você está agindo diante de Deus, que você está fazendo a coisa com inteireza, com integridade. Entendeu? Você não está tentando. Claro que isso não tem nada a ver com sincerismo, com você, vou contar todos os meus podres. Tal. Quando você começa a contar todos os seus podres, você já está fingindo. Porque os podres são aquela parte que você justamente não quer que as pessoas vejam. E se você não quer que as pessoas vejam, você tem que esconder e tem que saber que está escondendo. Então o que é que você faz? Você mostra para Deus. Hã? Fala, Deus, você sabe, eu contei tudo para você, agora esconde, não deixa eles ver. Está entendendo? Quando, muitas vezes você vê nos salmos, quantas vezes o salmista não pede, Deus, não deixe que os meus inimigos me humilhem. Hã? Não tem isso? Tem várias vezes. Mas para isso você tem que ser sincero com ele, você tem que mostrar o seu ponto para ele. Está compreendendo? E nem para ele você deve mostrar mais arrependimento do que você tem. É? Por quê? Se você se arrepende demais, vira remorso. O remorso é demoníaco. O arrependimento verdadeiro, ele tem uma ponta de alegria e esperança sempre. Tá entendendo? Então nunca é um negócio desesperador. Está compreendendo? Então, na Igreja Católica diz para você confessar os seus pecados de maneira genérica e sumária. Não é para você dar muito detalhe, é para você não se deprimir e para você não dar mau exemplo para o padre. Você começa a descrever seus pecados, o padre pode dizer, opa, isso aí é interessante, eu vou fazer também. Não é só por isso, é para você não se deprimir, para não deprimir o padre, entendeu? Não, você não detalhar coisas degradantes, nem para o padre você faz isso, está compreendendo? Porque Deus está vendo tudo, você está lá falando para o padre, né? Você não está informando a Deus naquele momento. Deus já está sabendo, está certo? Então, para que você, né, fala para o padre? Para conferir um valor ritual àquela coisa, porque esse, como o padre pertence à sucessão apostólica, ele tem uma autoridade, aqui unir-se na terra estará unido no céu, que desligar na terra estará desligado no céu. Então, ele te reintegra de novo na comunidade católica. Não é isso? É só para isso, mas não é para informar a Deus. Deus já está sabendo a coisa inteira. Então, você fala o nome do negócio, quer dizer, bastou você dar aquele reconhecimento. Eu fiz tal coisa. Né? Comi a mulher do próximo. Não precisa dizer, comi a mulher do fulaninho que mora na rua tal, número tal. Né? Não é assim. Né? Não diz quem é o próximo, tá? Então, quando você confessa, Deus já sabe daquilo e ele já prometeu o perdão no caso da confissão. Então, o arrependimento sincero nunca é um desespero profundo. Não dá para ser. Porque o desespero profundo pressupõe que você está condenado, né? Mas você já não pode chegar para Deus e dizer, condene-me, não é isso que você está fazendo. Então, o arrependimento é ser uma coisa equilibrada, racional, mas moderada, tá entendendo? Nunca é um desespero, né? Vamos lá. Na biologia diz que a ontogênese repete a filogênese. Podemos fazer uma relação dessa natureza no que diz respeito à frase de Lavelle? O que ele está falando para o plano pessoal vale para o plano social? E no plano social vivemos um momento de escuridão tateante? Olha, toda analogia entre o indivíduo e a sociedade é um problema. Problema terrível, porque... inclusive, quem disse que a ontogênese repete a filogênese foi Haeckel. Haeckel era... Ernst Haeckel, um dos maiores charlatães da história da biologia. Né? Então não é certo que a ontogênese repete a filogênese, é uma imagem que ele... Quer dizer, ele diz a origem da espécie repete a história do indivíduo, a história do indivíduo repete a história da espécie. Essa é uma imagem, é uma metáfora, não é uma verdade literal. E toda analogia entre o indivíduo e a espécie, ou entre o indivíduo e a humanidade, é uma coisa terrível. Porque você vê, nas aulas que eu dei sobre o movimento revolucionário, eu dizia assim que o movimento revolucionário toma um futuro hipotético como certeza e, em nome dele, concentra poder para mudar a vida presente. Não é isso? Agora, na nossa vida pessoal, é exatamente o que nós fazemos. Se eu tenho um plano, eu quero chegar lá, né? Eu concentro o meu poder para poder realizar o que eu quero. Então, por que isso seria errado no plano da sociedade? É muito simples. Porque a vida individual, tudo que você planeja na vida individual, você planeja em função de uma expectativa de vida que você sabe que tem uma duração máxima predeterminada. Não é isso? Você tem um prazo de vida, e desse prazo você tem que resolver as coisas. Agora, a história não tem prazo. Então a analogia falha. Está compreendendo? E, sobretudo a grande falácia revolucionária é que nós vamos chegar a uma mutação e essa mutação será o estado perfeito, definitivo. Falou, isso não pode existir, porque no dia seguinte a sua bela mutação vai ter outra e outra e outra e outra e outra. Então isso não vai terminar. Quer dizer, nós não sabemos o prazo de vida e, portanto, nós não podemos fazer planos para o futuro da humanidade como fazer plano para o nosso próprio futuro. Tá entendendo? Quer dizer, aquilo que na escala do indivíduo é inteiramente normal, na escala da sociedade se torna anormal porque você está colocando, vamos dizer, uma escala de tempo, está colocando nela uma escala de tempo que é a da vida individual e que não vale para ela. Está compreendendo? No entanto, o critério que eu falei da sinceridade, ele também vale para a sociedade até certo ponto. Porque há uma quantidade mínima de sinceridade circulante que uma sociedade precisa ter para que as suas lideranças encarem os problemas com certo realismo e possam tomar decisões que sejam mais ou menos razoáveis. Se não há isso, se todo mundo começa a mentir ao mesmo tempo, né? Então todas as decisões são loucas, todas são alienadas. Isso existe sim. Né? Mas vamos dizer, mas não é a sociedade em si que está mentindo, é um certo grupo de pessoas. Por exemplo, principalmente a intelectualidade, a classe falante. Se a classe falante toda começa a mentir, fala, bom, enlouqueceu os outros, coitados. Por exemplo, você pega aí o seu Lula, né? O seu Lula jamais teve uma ideia na vida. Tudo que entrou na cabeça dele entrou através praticamente de duas pessoas, que é o Frei Beto e o Mirsader. Ele não aprendeu nada com mais ninguém. Tá certo? Então, o Lula é os pensamentos do Emir Sader transformados, do Emir Sader e do Frei Beto transformados em poder político. Tá certo? Então, inevitavelmente, trazem em si todo aquele coeficiente de falsidade, de histrionismo que é próprio desses dois. Não é isso? Então, vamos dizer, são pessoas que vivem da ocultação, e por isso mesmo o governo brasileiro vive da ocultação. Quer dizer, essa ocultação do Foro de São Paulo, quer dizer que acima do governo brasileiro existe um outro órgão decisório que manda nele, decide o que ele vai fazer e decide o que os outros governos da América Latina vão fazer. Quer dizer, eles criaram um poder que não é secreto, mas eles agem como se fosse, eles fingem que é secreto. E daí todo mundo acaba agindo como se aquilo fosse secreto mesmo, quando na verdade não é. Então, entramos no reino da palhaçada. Não sabemos mais quem manda em nós. E é proibido falar. Todo mundo sabe, mas é proibido falar. Então, virou o famoso segredo de polichinelo. É aquele segredo que todo mundo sabe. Né? Então, é claro que isso aí é uma palhaçada. É um estado extremo de alienação. Isso acontece, sim. Na última aula, houve uma queda justamente quando o tema do voto de abstinência em matéria de opiniões ia ser comentado. O curso está brilhante, parabéns, obrigado. É de Trevisano. Bom, o voto de abstinência em matéria de opinião era isso que era, na verdade, é o tema que será da próxima aula, que é o tema do que a gente chama o repertório da ignorância. Eu acho que hoje não vai dar muito tempo da gente abordar isso aí. Mas é o seguinte, tudo aquilo que nós conhecemos, ou que imaginamos conhecer, tem dentro de si um coeficiente de desconhecimento ou de ignorância que faz parte da própria natureza da coisa. E, por exemplo, você pode olhar uma pessoa desde fora, o corpo humano, e você pode também, né, colocá-la numa mesa de cirurgia, abrir a barriga dela e ver como os órgãos estão funcionando por dentro. Agora, você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? Quer dizer, você conhecer uma dessas coisas implica você desconhecer a outra no mesmo momento. Esse coeficiente de desconhecimento faz parte da estrutura da realidade. Não há nenhum objeto no mundo que possa se mostrar a nós sobre todos os seus aspectos ao mesmo tempo. Ele tem que mostrar alguns aspectos escondendo outros. Isso é assim não por causa da nossa ignorância, isso é assim por causa da estrutura da realidade. Por exemplo, um objeto tridimensional, você só pode olhar sob certos ângulos ao mesmo tempo. Você não pode olhar por todos os ângulos ao mesmo tempo. Não é isto? Por exemplo, para eu ver a superfície desta mesa, é preciso que eu não esteja vendo o fundo ao mesmo tempo. Então, isso é o aspecto, vamos dizer, de ignorância que faz parte da estrutura da realidade, não é um defeito do nosso conhecimento. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que para nós chegarmos a uma certeza, um conhecimento, vamos dizer, sólido a respeito de algumas coisas, nós precisamos distinguir muito bem o que é, no objeto, o coeficiente de desconhecimento intrínseco dele, e o que é fruto apenas da nossa ignorância? O que nós ignoramos dele, mas que nós deveríamos saber? E o que nós ignoramos, porque ignorá-lo faz parte da estrutura do objeto mesmo. É isso? Para fazer isto, você precisa um dia fazer um negócio que é o repertório da sua ignorância. Que é você fazer a lista daquilo que você precisaria saber para você compreender as coisas que você quer compreender. Não é isto? E esta lista acaba virando um programa de estudos mais tarde. Tá certo? Como, por exemplo, se você ler a Reflexões Autobiográficas do Erich Fegelin, você vai ver que desde muito cedo ele colocou para si o problema dos movimentos ideológicos de massa. Não é isso? E que ele logo percebeu que para ele poder investigar esse problema, ele precisaria saber isto e mais isto e mais isto e mais isto e mais aquilo e mais aquilo e mais aquilo e mais aquilo. E ele foi atrás dessas coisas, inclusive fazendo duas viagens de estudos, uma para a França, uma para os Estados Unidos, para complementar as coisas que lhe faltavam para ele, no fim, poder atacar o problema dele. Tá entendendo? É claro que à medida que ele foi investigando, a lista foram entrando novos itens na lista. Não é isto? E também algumas coisas que pareciam importantes no começo acabaram revelando que não tem importância nenhuma, mas é assim que se faz. Tá certo? Então, Ao propor o exercício do repertório da ignorância, que vai ser na próxima aula, não vai ser nessa, não sei nem se é a próxima ou a segunda, nós vamos ver que uma coisa fundamental para você controlar a qualidade e a quantidade do que você conhece, é necessário você reduzir o número de opiniões que você tem. Porque as opiniões, elas passam por nós, elas vêm às vezes da mídia, vêm de um vizinho, vêm, você não sabe de onde, e passam pela sua boca, e daí a partir da hora que você as emitiu em voz alta, elas começam a compor a sua autoimagem e só vão te atrapalhar. Tá certo? Então você tem que reduzir aquilo para você ter um controle melhor do que você conhece e desconhece. Quais são as suas áreas de ignorância no sentido humano, quais são as áreas de ignorância que são inerentes à estrutura do objeto. Quer dizer, você simplesmente saber o que, que você tem de ignorar para conhecer certa coisa já é saber muito. Né? Então, isso é, vamos dizer, esse voto de abstinência não é só um aspecto moral, é um aspecto técnico do aprendizado. Quer dizer, eu vou ter opiniões sobre menos coisas porque eu quero controlar melhor aquilo que eu sei e o que eu não sei. Quer dizer, eu quero controlar o grau de certeza. O problema do grau de certeza nós nem tocamos ainda, que é o que está mais ou menos ali na apostila Inteligência, Verdade e Certeza, mas que eu vou dar uma explicação atualizada daquilo. Quem quiser ler a apostila, não fará mal nenhum, mas nós vamos voltar a esse assunto com muitos acréscimos mais tarde. Então, quando vemos essa questão do grau de certeza, quer dizer, você ser capaz de você rever as suas opiniões e saber graduá-las segundo os graus de certeza, quer dizer, o que eu estou pensando é algo que eu tenho certeza absoluta, é algo que eu tenho uma certeza razoável ou probabilística, é algo que eu tenho apenas uma crença verossímil ou é algo que é apenas uma possibilidade sobre a qual, no fim das contas, eu não sei nada. Quer dizer, você graduar essas coisas já é você limpar a área, tá entendendo? E, portanto, você saber das suas opiniões quais que você pode defender, quais que vale a pena defender até a morte, tá certo? E quais as que não vale, quais as que vale a pena você negociar, tá entendendo? O senhor mesmo já confessou que cometeu erros de apreensão em casos, digamos, recentes. Por exemplo, ao elogiar o Mangabeira Unger ou ao dar o crédito o livro do John Cornell contra o Papa Pio XII. Por que esses erros se dão e como evitá-los? Fala, é impossível evitá-los. Tá certo? Você pode diminuir o número deles, mas, por exemplo, a mim me acontece essa desgraça de ser um opinador profissional de mídia. Que é uma coisa que eu faço em parte, porque não tem outras pessoas falando o que deviam falar, em parte como uma atividade profissional para eu pagar minhas contas, tá certo? Mas que, por exemplo, se eu pudesse, em vez de você ter que escrever artigo regularmente, escrever só quando eu quero mesmo, seria muito melhor. Mas como a gente está toda hora emitindo opiniões, você vai errar necessariamente. Agora, o que eu acho bonito é quando às vezes a pessoa descobre um erro de detalhe, né? Por exemplo, uma notícia que ou eu li errado, ou pegou na fonte errada. Né? Tem uns camaradas que eles procuram isso nos meus escritos assim, com uma avidez, e quando eles encontram, eles ficam tão satisfeitos, mas tão satisfeitos. Né? Essa semana teve um que eu tinha escrito o negócio das camisinhas, né? Que o Papa tinha razão com o negócio das camisinhas, porque um biólogo americano que pesquisou o assunto disse que ele tinha. Daí o sujeito disse, não, você é um charlatão, porque no dia seguinte o cara atenuou o que disse e tal. Eu falei, mas como é que eu, lendo uma entrevista do cara de tal data, eu posso comentar o que ele disse na entrevista seguinte? Eu falei, não é possível. Você falou que as camisinhas não protegem nada, e o cara falou que elas podem ajudar alguma coisa. Eu digo, bom, mas eu disse que elas não protegem nada, eu não disse que elas não podem ajudar em nada. Eu disse que às vezes... Claro, às vezes elas podem funcionar, eu não nego. O que eu disse é que elas não protegem. Proteger é uma coisa, ajudar é outra. E o que, que o biólogo falou? O biólogo falou, não, elas podem servir como backup prevention. Isso é um backup. Backup é a última instância. Se é primeiro, você faz isso. Se segundo, você faz isso. Terceiro, você faz isso. E também, por via das dúvidas, usa camisinha. Certo? Mas o camarada ficou tão bravo comigo, tão bravo. Disse, você é um canalha, você não é filósofo coisa nenhuma. Então, quer dizer... Eu escrevi na minha vida uns 40 mil páginas, dei horas e horas e horas, centenas de horas, milhares de horas de aula. Né? E o sujeito pega alguma coisa que eu escrevi sobre camisinha, e mesmo que tivesse errado, ele diz: você não é filósofo coisa nenhuma, você é um canalha. Eu digo: mas é um negócio tão desproporcional. Mas podia estar errado, eu podia estar errado realmente naquilo. Mas mesmo que tivesse errado, eu falo: bom, não é um problema muito grave. Se você está errado, você corrige no artigo seguinte, ou corrige mais dia, menos dia. Não é um problema muito, muito grave. Grave é se você sabe que você errou e você continua disfarçando para não passar vergonha. Passar vergonha você vai passar de qualquer jeito, pô. Mesmo se você estiver certíssimo em tudo que você disse, né? Sempre vai ter gente querendo te envergonhar, sempre vai ter gente querendo te humilhar. Isso não é um grande problema. Então é só você corrigir a coisa, né? E pergunta se erros são inevitáveis pela necessidade de escrever e divulgar escrito continuamente. É exatamente isso. Mas o coeficiente de erro do jornalismo é muito alto. E o coeficiente de erro nos meus artigos é muito menor do que no jornalismo em geral. É muito menor do que qualquer outro colunista que eu conheça. Mas muito menor. E mesmo assim, mas existem os fiscais do Olavo. O Olavo tem que estar 100% certo em todos os detalhes, porque senão ele está errado em tudo. Quer dizer, não tem... Né? Aí fechou aí, mas...